campanha do Paulistão Sicredi nessa primeira fase, o São Paulo é outro time que vai poupar todo mundo nesta rodada. Alguns jogadores estão machucados, nem poderiam ir para o jogo, como é o caso do Daniel Alves, o Luciano estão com lesões musculares, também o Éder machucado, mesmo assim o técnico... Olha eu aqui de novo, um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos a mais futebol e futebol pelo Campeonato Alagoano, fase semifinal. Ontem foi CSE e CSA, hoje é Aliança e CRB. O primeiro dos dois confrontos entre o caçula da competição e o Galo, atual campeão estadual. Que bicho vai dar nesse confronto? Torcida do CRB confiante. O torcedor do Aliança também acreditando que o time possa aprontar, surpreender e até, quem sabe, chegar a uma final do Campeonato Estadual. O jogo começa às 16 horas, bola rolando no estádio da Universidade Federal de Alagoas, e nós estaremos aqui transmitindo todas essas emoções. Narração de Bruno César, estarei nos comentários e as reportagens de Junielle Rocha. A central da bola, logo após o jogo, terá o comando de Emerson Júnior. Então estamos todos a postos, prontos para mais um dia de futebol, de campeonato estadual, da expectativa para um grande jogo. E quem sabe ver CRB e Aliança fortes nessa disputa, repito, nesse campo, que é um campo diferente. O CRB até atuou de forma antecipada, fez um treino para reconhecer time de bola, características e tudo mais. Fez um treino ontem, na última sexta-feira, para se preparar para esse jogão. Já tem muita gente aqui interagindo, debatendo, discutindo, deixando a opinião. E venha conosco, venha para essa festa, venha para essa transmissão, venha participar, sem dúvida nenhuma, de mais uma grande partida e de uma expectativa para que o CRB possa mostrar um futebol qualificado, eficiente, forte, para deixar o seu torcedor mais confiante, né? Então vamos que vamos, a gente já está com a galera se conectando, com a galera deixando a sua inscrição, deixando like e tudo mais. Vamos começar a falar com o pessoal. O Gilvânio Alves Rodrigues está falando de CSA e Oeste. Eita, meu Deus do céu! Então é essa a pegada do Gilvânio, que está por aqui. Aqui na TV Esporte Alagoano tem o Rafael Silva, que já colocou a fala dele em relação ao Galo. Tem o Djalma dos Santos. Boa tarde, Alberto e Lavínia, aquele abraço. O Gilvânio Rodrigues também disse: vai, Galo! Letícia Vasconcelos, cheguei chegando, hoje tem frango assado, me perdoe, mas preciso resenhar, tá certo. O Djalma dos Santos diz: boa tarde, Simone Brito, dormiu bem? E hoje, você tá bem? Tamo junto sempre, minha amiga. A Simone, que tava com incômodozinho ontem, e o Djalma, como sempre, preocupado, né, Djalma? Um grande abraço a ti. Rafael Silva, com todo o respeito à Aliança, mas o Galo vai para a final. Quem também está por aqui é o Valdeilson José, para cima deles, Galo campeão alagoano 2020. O José Augusto também deixou sua fala: vamos, Galo. E a galera está interagindo, está deixando suas mensagens, está falando aqui sobre esse tema. Daqui a pouco a gente vai abrir a nossa jornada esportiva, mas eu antecipo aqui a escalação do time do CRB. Diogo Silva, Luca Caio, Matheus Mega, Frazan e Guilherme Romão. Claudinei, Hugo, Jatobá, Dudu, Lucão e Calisson. CRB aí com uma dobra de laterais aí, no, né? Usando aí o Hugo, ou utilizando o Hugo realmente como extremo, né? Dentro dessas condições para o jogo de hoje. No banco de suplentes, o CRB vai ter Pedro Henrique, Darlisson Pereira, Jorge Jiménez, Evandro, Wellington, Wesley, Davi Lessa, a novidade Jean Patrick, Gum e Ericles. Então, esse é o time escalado pelo técnico Fernando Alves, técnico assistente técnico de Roberto Fernandes. Roberto já está liberado, graças a Deus, saiu da internação, mas por recomendação médica só volta às atividades presenciais comandando o time do CRB na próxima semana, né? Hoje ele estará no estado da UFAL, mas não comandando o time à beira do campo. Repito, avaliações, pedidos médicos para o técnico do CRB não participar desta situação, tá? Então, esse é o time do CRB. O Aliança, a gente ainda não tem aqui o Aliança, inclusive aqui no grupo da própria equipe lá, ainda não pintou, mas vamos aguardar, daqui a pouquinho a gente traz a formação do time caçula do Campeonato Alagoano, e que tá bem demais, tá chegando aí a semifinal, chegou aí a semifinal e mostra realmente uma desenvoltura importante nesse começo de temporada no Campeonato Estadual. Eu tava falando, acabou de pintar aqui, não, foi mensagem colocada, né? Achei que era o time do Aliança, mas não era. É só a formação mesmo do... isso, é só mesmo a formação do time do CRB que foi postada aqui. Daqui a pouquinho a gente tem a confirmação do time do Aliança, adversário do Galo. Olha o Robson Barbosa também por aqui, dando boa tarde, Alberto, boa tarde. Nós vamos já para um bloco comercial, né? A gente já, daqui a pouquinho, a gente já vem para a abertura da nossa jornada esportiva. A CBN Nacional deu o seu intervalo comercial, a gente encaixa já aqui na CBN a nossa jornada esportiva. Estou aqui ao comando de Ailson Foguinho, né? Assim que ele disser roda para cá, traz para cá, a gente já passa aqui para nossa transmissão de abertura de jornada esportiva, tá bom? Expectativa de um bom jogo, você torcedor pode ir deixando sua mensagem, inclusive pode passar a sua mensagem de áudio também, tá? Aqui pro meu WhatsApp 999-16-9952, repito, 999-16-9952, manda tua mensagem, 15 segundinhos e a gente vai te colocar aqui no ar para você também ir interagindo aqui conosco. Tá? Vá deixando aqui a sua mensagem e você vai interagindo aqui conosco dentro da nossa programação. Também por aqui já Bruno César, em ritmo de concentração, em ritmo de narração de semifinal. Tá vendo? Ah, meu filho. Tá difícil a sua vida. Tá difícil a sua vida, viu, menino? Que canto. É o cantor. Vamos embora. A Junielle também já anotando ali todos os dados, já anotou o time do CRB, do Aliança, estamos no aguardo, esperando o Aliança. Daqui a pouco a gente tem a formação do time caçula da competição, mas que está fazendo estrago, né? Ah, chegou aí nas semifinais da competição. Sandoval Nascimento, um grande abraço, Sandoval, Simone Brito, olá, meus amigos, meu amigo, Djalma dos Santos, meu querido. Já estou por aqui, graças a Deus. Lucas Gabriel da Silva Santos, bora Galo! E ele diz, bora Galo! Está todo mundo aqui torcendo, acreditando para que o CRB possa fazer um grande jogo, possa mostrar a eficiência que não tem mostrado nas últimas partidas e, quem sabe, garantir um resultado importante. A chegada a mais uma decisão de título. Então você que está torcendo, acreditando, esperando uma grande partida do CRB, vá deixando a sua fala aqui, vá deixando a sua mensagem, vá interagindo conosco, vá dialogando para que a gente possa trazer a sua participação aqui dentro da nossa jornada esportiva. Deixa eu inclusive passar isso aqui para o Ailson. A galera está deixando aqui a sua fala, está trazendo a sua opinião. E a gente vai jogando, vai colocando aqui no ar. Daqui a pouco a gente tem esta formação. O time do CRB saiu ele sem artes, pelo menos por enquanto. Saiu o time, mas sem a arte, né? O time, vamos dizer assim, digitado, né? Digitado. Abaixando aí, viu, Foguinho? Abaixando aí o áudio que tá chegando. Daqui a pouquinho a gente abre, né, nossa jornada esportiva. É só esse intervalo, esse encaixe aí com a CBN. Assim que você tiver isso pronto, dá só o toque aqui, que a gente já abre a nossa jornada esportiva. O Arsenal tá vencendo aqui, ó, acaba de fazer o segundo gol, né? West Bromwich, 2-0 pro Arsenal. 34 minutos da etapa inicial, o Arsenal tá vencendo o jogo. Pepe fez o segundo gol do Arsenal. E a gente vai estar acompanhando hoje esta rodada que promete muitas e fortes emoções no Campeonato Paulista, né? Perspectiva, o Santos pode ser rebaixado, Palmeiras pode ficar de fora, também tem a perspectiva na semifinal do Campeonato Mineiro. Foi uma confusão dos diabos no jogo passado entre América e Cruzeiro, vão se enfrentar de novo hoje. O América na vantagem, né? Ganhou o jogo. Cruzeiro vai tentar virar, o Atlético já está classificado. No Rio tem o Fluminense tentando garantir vaga na decisão contra o Flamengo. O Flamengo que atropelou o Volta Redonda nos dois jogos, né? Venceu por 3-0 o primeiro, ontem venceu por 4-1 o segundo, está na decisão do título mais uma vez. E o Fluminense que empatou com a Portuguesa e hoje precisa vencer para ser o finalista, disputar o título carioca ao lado do Flamengo. Então, todas essas ações de decisões no futebol brasileiro, nós também estaremos acompanhando aqui. Boa tarde, Alberto e Lavínia, Simone Brito e a todos da Jornada Esportiva da CBN Esporte no YouTube. Grande Dema Rocha, um abraço a você. Está dizendo que já deixou o like aqui, o Sandoval Nascimento está dizendo, cara, Alberto, CRB já é finalista, só aguardando a classificação difícil do CSA. Eu creio a final CRB e CSA. Calma, Sandoval, ainda tem o jogo com a Aliança. Pensar se o Aliança tira o Galo. Eita, meu Jesus. Pensou numa final Aliança e CSE? Eita. Aí os torcedores de CSA e CRB iam pocar, né? Pocar. Mas vamos lá. Vamos lá aguardar o que é que vem por aí nesta expectativa de um jogão de bola aqui no som da CBN, daqui a pouquinho entrando a nossa jornada esportiva no ar em 104,5. Você tem várias maneiras de nos acompanhar. 104,5 no dial da FM. Você tem aqui os canais do YouTube CBN Maceió, que origina toda essa transmissão. Tem a TV Esporte Alagoano, que compartilha com vocês a transmissão. Temos também a Rádio Correio AM e todas as afiliadas espalhadas pelo estado. Então é só você é só você nos acompanhar e tem todas essas alternativas para você acompanhar o trabalho aqui da 104,5. E o torcedor do CRB, será que está animado? Será que está confiante? E aí, né? Vamos ver qual é o clima, qual é a expectativa do torcedor do CRB para esse jogo de logo mais. O Sandoval já disse que o CRB está classificado, então ele está confiante, né, não, Sandoval? Um grande abraço. O Djalma dos Santos diz, Alberto, o foguete da China caiu aonde? E eu sei, Djalma. Ave Maria, misericórdia. Caiu, viu? Caiu na Maldiva. Foi na Maldiva. Ô, Senhor Jesus. Foguete. Tá vendo? pessoal procurando o foguete. O Demar Rocha está por aqui. Quero desejar a Simone Brito e a todas as mães um excelente Dia das Mães. Para foto, para todos. Que Deus abençoe a todas. 20 segundos. Todas as mães sejam abençoadas. Felicidade, muita paz, amor, respeito. Nós vamos ao nossa virada de chave, vamos abrir a nossa jornada esportiva, mas você continua interagindo, continua mandando seu áudio, vem com a gente. Jornada da CBN para a Aliança em CRB vai entrar no ar agora. Enquanto a bola não rola. Alberto Oliveira. Eu nem saí, mas cheguei. Vamos para nossa abertura de jornada esportiva. Futebol Globo no rádio está no ar para mais um jogo pela semifinal do Campeonato Estadual. Ontem foi o empate entre CSA e CSA 1-1 e Palmeiras dos Índios. Hoje é o CRB em campo, o CRB jogando no estádio da Universidade Federal de Alagoas, enfrentando a Aliança neste primeiro confronto. Os confrontos de voltas no meio de semana, terça-feira tem CSA e CSE no Rei Pelé às 20 horas. Na quarta-feira tem o CRB recebendo a Aliança às 20 horas em busca de uma decisão de campeonato. Aqui em 104,5 no som da CBN tem muita emoção para você. Tem a narração de Bruno César, 90 minutos de muita emoção na voz moleque do Rádio Alagoano. Nas reportagens nós temos a nossa menina, a nossa garota Juniele Rocha. Estarei nos comentários e na abertura da nossa jornada, no comando da jornada. E logo, depois do encerramento do jogo, Emerson Júnior chega para a central da bola, chega para um grande momento de encerramento dos nossos trabalhos, a escolha dos melhores, as discussões do que aconteceu no jogo, a projeção para a rodada do meio de semana, enfim, todos os detalhes no comando do Emerson Júnior. Então a nossa jornada esportiva está no ar e nós vamos girar pela primeira vez os destaques desta jornada. E os destaques eu vou girar com ela, a nossa repórter dos dois lados das equipes semifinalistas no dia de hoje, do Aliança e do Clube de Regatas Brasil. E eu começo com os donos da casa, com o Aliança, o time que manda o jogo de hoje. É o time que comanda as ações no jogo de hoje lá no estádio da Universidade Federal de Alagoas. Juniele Rocha, os destaques do caçulinha do Campeonato Alagoano, semifinalista. Boa tarde, Juniele, seja bem-vinda. Boa tarde, Alberto. Um grande abraço para você, um abraço a todo mundo que nos acompanha. Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mães à minha mãe e a todas as mamães que nos acompanham aqui na CBN. Domingo de muito futebol para esse Dia das Mães. E hoje a gente tem decisão. O semifinalista Desportivo Aliança, que conseguiu a sua classificação nessa primeira participação deles na elite do futebol alagoano. Ficou aí entre os 4 melhores classificados. Enfrenta hoje a equipe do CRB. Hoje o técnico Estevão Soares não tem nenhum desfalque, mas a gente ainda continua aqui esperando a confirmação dos 11 primeiros jogadores que estarão em campo no início da partida. Alberto. Tá certo, a fala de Juniele Rocha trazendo os destaques da equipe do Aliança. Aliança que daqui a pouquinho vem pra pedra, vem pra escalação, vem pro jogão de daqui a pouco. Vamos embora! E agora a gente gira, ou agora foi a vez do Aliança, e Juniele Rocha traz os destaques, as informações do Clube de Regatas Brasil. O CRB também vem para a decisão, vem para a semifinal. Fala, Juniele! Isso mesmo, a equipe do CRB que conseguiu a melhor campanha na fase de grupos tem hoje, não apenas hoje, não é, mas nessa decisão de semifinal, é a quem detém a vantagem na soma dos resultados, não é, desses dois jogos. E tem aí hoje um time já escalado, um pouco diferente. Você até já tinha falado antes na nossa transmissão no YouTube que pode ter aí uma dobra de lateral, a gente vai entender melhor quando o jogo iniciar, mas a gente pode ter surpresa hoje na equipe do Galo, que vem hoje nesse jogo fora de casa, né, entre aspas, mas para tentar aí um bom resultado para poder ir tranquilo no jogo, no segundo jogo, para poder conseguir essa classificação e fazer mais uma final do Campeonato Alagoano. O giro de destaques aqui com Juniele Rocha já foi pro ar. A gente vai a um rápido, breve, feste intervalo comercial e a gente volta já já com as escalações das equipes, com os times se aprontando, com os times em campo. Vem aí jogo pela semifinal do Campeonato Alagoano, é Aliança e CRB em 104,5 no YouTube, no canal CBN Maceió, no canal TV Esporte Alagoano, na Rádio Correio e todas as suas afiliadas espalhadas pelo interior do estado e também nos aplicativos de rádio, o Toninhos Rádios Net. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. A gente vai ao intervalo e volta rapidinho, é já já. Televendas Carajás. Você vai encontrar tudo o que precisar do eletrotelefonia, da iluminação à decoração no conforto do seu lar. 4003-2020. Comercial MB e Tigre Conexões. A parceria que deu certo. Toda a linha hidráulica, elétrica, água quente e drenagem. Sendo o distribuidor VEC para Alagoas. Pessoa física e jurídica. Comercial MB. Que tal aproveitar a sua noite na petiscaria mais amostrada de Maceió? Vem para o Amostradinho, uma petiscaria pra lá de nordestina. Aqui você encontra os pratos mais arretados e os petiscos de dar água na boca. E não para por aí. Temos música ao vivo todas as sextas e sábados. Amostradinho Petiscaria. Próximo à Igreja El Shaddai, na Ponta Verde. Vacina já, vacina sim. Eu quero me vacinar. Coronavírus entra na gente. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Anticorpos se formou, resposta celular. Ativara adenovírus, RNA no liposomo. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Coronavac, AstraZeneca, Moderna ou Sputnik. Pfizer também compensa. Rural Veredas. Se precisar, estamos prontos. Que tal uma casquinha de siri ou um arroz de polvo com uma geladinha? Massagueirinha, esse nome já é de dar água na boca. Somos especializados em frutos do mar e reconhecidos como os melhores da cidade por nossos clientes e especialistas em culinária, que assim nos julgam, com a revista Veja Maceió e a Quatro Rodas. Dedicados a servi-los com excelência há mais de 10 anos, agora com música ao vivo no Massagueirinha, Ponta Verde e Jatiúca. Está sem seguro, rastreador ou qualquer tipo de proteção em seu veículo? Somos a VipSeg Brasil e temos todas as formas inteligentes de proteger o seu veículo. Roubo, furto, colisão, incêndio, perda total, assistência 24 horas e o rastreamento é grátis. Peça agora mesmo uma cotação pelo WhatsApp 0800... Verão de ofertas Farol Lubrificantes. Filtros para o ar-condicionado do seu carro a partir de R$20. Óleo PIC 5W30 Flex 100% sintético com altíssimo grau de pureza e que proporciona mais economia para seu carro. Apenas R$30 a garrafa. E tem mais ofertas. Condicionador de metais Militec R$94,99 a unidade. Pneus Max para quadriciclo AT 24x8, aro 12 de R$915 por R$767. Farol Lubrificantes, Avenida Fernandes Lima, 1362, em frente ao CEPA. Fone 3316-3418. Confira mais ofertas em nosso Instagram. Farol Lubrificantes. Outro dia das mães diferente. Mas o que não muda é a vontade de demonstrar todo o nosso amor. Se você pode, na hora de presentear sua mãe, escolha uma empresa alagoana que sempre esteve ao seu lado. Se as coisas estão difíceis, participe da promoção Guido Mamãe Taon. Grave um vídeo contando por que sua mãe merece ganhar um dos 5 super kits de móveis da Guido. Dia das Mães Guido. Conectados pelo amor. Ortoclínica. São 22 anos de dedicação para sermos o hospital de ortopedia referência em Maceió, especializado em cirurgia do joelho e da mão. Contamos ainda com pronto atendimento de urgência, acupuntura, endocrinologia e telemedicina. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Agende sua consulta pelo WhatsApp 988783128 ou ligue no 3325-5881. Responsável técnico Dr. Sérgio Canuto, CRNAL. Com a TCT Engenharia Energia Solar, você economiza até 99% da sua conta de energia instalando o sistema de energia solar fotovoltaica, com financiamento de até 120 meses e com carência de até 180 dias. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo número 99816-3833 ou pelo Instagram @TCT Engenharia. Juros abusivos? Nunca mais! A Revisa Cálculos pode reduzir os juros abusivos das parcelas do financiamento do seu veículo com descontos de 35% até 60%. Você que está com as parcelas atrasadas do seu carro, moto ou caminhão, com busca e apreensão e pagando juros abusivos, procure a Revisa Cálculos. Ligue 3023 5555. E atenção, temos descontos para taxistas e Uber. Revisa Cálculos, WhatsApp 98804-5080. WhatsApp 98804-5080. Promoção Pintou Coral, pintou moto nas Casas Jardim. Acelere na sua pintura. Use Coral e Sparlac. A cada R$100 em produtos, tem o cupom para concorrer a 3 Honda Zero. 2 para você cliente, 1 para o pintor. Fazer tudo em até 10 vezes. Pintou Coral, pintou moto nas Casas Jardim. Água mineral é da natureza. Água verde mares é saúde e pureza. Água verde mares não tem comparação. De Alagoas para toda a região. Água Mineral Verdes Mares. É saúde, é pureza. É o que há de melhor na natureza. De melhor na natureza. É de Alagoas para toda a região. Futebol, vamos beber. Enquanto a bola não rola. Alberto Oliveira. Sou eu de novo! São 15 horas e mais 52 minutos. Daqui a pouquinho a bola rola no estádio universitário, no estádio da Universidade Federal de Alagoas. É semifinal do Campeonato Alagoano. É o Aliança contra o CRB. Os times já estão definidos, já estão escalados, estão prontos para o jogão. E a nossa repórter Juniele Rocha vai trazer agora as formações das duas equipes. Primeiro, os donos da casa, o Aliança, mesmo sem ter a confirmação oficial, mas é uma pré-escalação divulgada e que a tendência é que não tenha mudanças, até porque nada foi informado diferente disso. Então vamos que vamos embora, o Aliança está definido, está escalado. Juniele Rocha traz essas informações, Ju. Isso mesmo, Alberto. A gente teve uma certa dificuldade aqui para ter a confirmação da equipe do Aliança, do técnico Estevam Soares, mas a própria federação mandou para a gente uma pré-escalação. Eu acho que vendo aí, né, a dificuldade que a imprensa teve de acesso a esses nomes, mas é isso que a gente tem então é isso que a gente vai divulgar. Se tiver alguma mudança, a gente vai falando aqui durante a transmissão. A gente tem o camisa número 1 para Diogo, 2 é o Adriel, 3 para Gabriel, 4 é o André, 6 para Maicon, 5 para Eliseu, 8 é o Thiago, 10 para Luciano, 7 é o Diego e 11 para Jonathan. 9 é o Felipe, fechando, portanto, a escalação do Desportivo Aliança. No banco de reservas, o técnico Estevam Soares vai ter à disposição 12 para Oscar, 13 é o Ian, 14 para João, 15 é o Lucas Caruaru, 16 para Giovani, 17 é o Aldair, 18 para Igor, 19 é o Valdenrique, 20 para Eduardo, 21 é o Edmar, 22 é o Robson e 23 é o Carlos Gabriel. Essa é a equipe do Desportivo Aliança. Desportivo Aliança, o caçulinha do campeonato que chega à semifinal e vai tentar espantar, vai trazer espanto, trazer as dificuldades da equipe para surpreender a equipe do CRB. Vamos, que tem muita coisa, né? Ai, Jesus, pronto. O bicho é ráspido. Vamos agora com o time do CRB, Juniele Rocha, time do Galo escalado, pronto, definido. Vamos ouvir quem são os 11 escolhidos pelo técnico Fernando Alves, Ju. Isso mesmo, o técnico Fernando Alves hoje ainda sob o comando da equipe do CRB. O técnico Roberto Fernandes já recebeu alta, mas ainda está naquele processo de recuperação. Deve voltar aos trabalhos apenas no início desta nova semana. Deve estar presente no próximo jogo dessa semifinal que acontece na quarta-feira. O técnico Fernando Alves, né, que escalou a equipe hoje do CRB com camisa número 12 para Diogo Silva, 2 é o Luca Caio, 3 para Matheus Mega, 4 é Wesley Frazan, meia dúzia para Guilherme Romão, 5 é o Claudinei, 8 é o Jatobá, 15 para Hugo, 10 é o Dudu, 11 Calisson e 9 para Lucão. No banco de reservas é o técnico Fernando Alves, tem à disposição Pedro Henrique com a camisa número 1, 13 é o Darlison Pereira com a camisa número 13, 14 para Jimenez, 7 é o Evandro, 16 é o Wellington, 17 é o Wesley, 18 para Davi Lessa, 19 Jean Patrick, 20 é o Gum e 21 para Ericles. Essa é a equipe do CRB também escalada e definida. Tá certo, as equipes definidas, postas no campo, tá tudo pronto. Daqui a pouco a bola vai rolar no estádio universitário, no estádio da Universidade Federal de Alagoas. Trio de arbitragem, ou melhor, o quarteto de arbitragem também já está em campo. E é uma fera, né? É o Jonathan de Souza Gouveia, que é o comandante do jogo, né? O Cláudio Camilo, assistente 1, Ana Paula dos Santos, assistente 2, e o Éder Gregório Viana Silva como o árbitro administrativo, como o quarto árbitro. A Juniele está ali conferindo já uma nova informação que chegou. Na verdade, são duas informações, né? Chegou a escalação do Aliança e tem uma que foi creditada na TV, né? Então tem tudo isso que aconteceu momentos antes aqui da bola rolar. É, tá danado mesmo. Então vamos ver como é que a gente monta aí essas formações, se você tem alguma troca em relação a isso, mas nós teremos o áudio aqui, Foguinho? Não? Tá, então vamos lá, para a gente trazer essas informações aqui. O CRB está com a sua camisa número 2, né? A camisa vermelha, com short branco, os meiões em vermelho. O Aliança todo de amarelo. Camisa, shorts, meiões em amarelo. O quarteto de arbitragem todo de preto, naquele tradicional preto. Tem agora? Então vamos lá, se pintar alguém aqui para falar, se pintar alguém aqui para conversar com a reportagem, a gente traz na hora, traz no ar aqui os artistas ou o espetáculo aqui, tanto do Aliança quanto da equipe do Clube de Regatas Brasil. A situação me parece um pouco mais complicada, porque o Alan estava posicionado aqui pro lado das arquibancadas, só que os bancos são no outro lado, né? Então, a priori, essa é a dificuldade para ouvir os atletas. Mas o capitão do CRB está chegando, que é o Claudinei, o André Nunes, experiente zagueiro, com passagens por equipes alagoanas, pelo ASA, pelo CSE, e que comanda aí essa zaga da equipe do Aliança, agora se posicionando aí com os capitães, com o Jonathan. Que inclusive o site Esporte Alagoano fez esta semana a seleção da primeira fase do campeonato, e o melhor árbitro da primeira fase é justamente o Jonathan, muito também pelo fortalecimento do trabalho que ele teve no jogo entre CSA e CRB, né? Sempre um peso diferente para o árbitro, e ele teve uma atuação muito considerada muito positiva, e ficamos nessa expectativa, e o Jonathan sendo indicado por membros da imprensa, por torcedores, como o melhor árbitro desta primeira fase do campeonato estadual. Vamos, que tem muita coisa para acontecer. A bola vai rolar no estádio da Universidade Federal de Alagoas, e com a bola para rolar, a gente traz justamente a expectativa, a fala dele, que é o locutor de voz moleque do Rádio Alagoano. Eu chamo para a roda, eu chamo para o comando desses 90 minutos de emoção, Bruno César. Um abraço, seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno César. Bruno César. Galera, hein? Boa tarde pra você, torcedor. Alô, alô, alô, torcedor do Aliança. Alô, torcedor do Galo. Domingo das Mamães. Deixa eu parabenizar aqui a todas as mães, principalmente a minha, né? A dona Débora Maria, que está ouvindo a transmissão de hoje. Já jantamos ontem à noite, almoçamos hoje, passamos o dia juntinhos com a família. Não tem nada melhor, né? Que você possa abraçar sua mãe, se a sua mãe não está mais com você, né? Que ela esteja em um lugar junto de Deus, seja um lugar confortável, mas que o importante é o amor recíproco, que é sempre verdadeiro, de uma mãe para o filho. É verdade? Vai rolar a bola lá no campo da... Tem nome esse estádio? Eu chamo como eu falo. Estádio da Universidade Federal de Alagoas. Estádio da Universidade Federal de Alagoas. Por exemplo, falou bonita, cara. Rapaz. Bom. É o campo da UFAL. Aliança em CRB. É semifinais do Campeonato Alagoano. E o Aliança tá aprontando todas. Chegou agora e já tá sentando na janela. Tá doido pra ir pra final. E do outro lado, uma camisa de peso. Uma das maiores camisas do estado. O CRB enfrentando o Aliança. Quem será o vencedor de hoje? Pra ficar mais perto da sua classificação para a grande final. No outro lado, o CSE empatou contra o CSE. Teve parada fácil, não. O tricolor deu trabalho pro azulão. E agora é a vez de o Aliança enfrentar o CRB. Será que teremos surpresa? Será que o Aliança vai aprontar pro Galo? Ou será que o Galo vai conseguir a vitória na tarde de hoje? É domingo de futebol, e você ligado sempre na CBN, pelos canais do YouTube também, o Esporte Alagoano e também o CBN Maceió. Pode deixando seu like, torcedor, vai deixando seu comentário. Tô vendo muitas rosas aí, muitos corações. Acho que é pra falar da mamãe também, né? Muitos corações, muitas rosas, corações e tudo mais. Todo mundo homenageando a sua mãe. Tá tudo pronto no estádio da UFAL. Vai rolar a bola, gramado sintético, torcedor. Fique ligado, porque não é fácil não. Você tem que também, é difícil de rolar a bola lá. Autoriza o árbitro, bola rolando. Aliança CRB Bruno César. Comigo mesmo, e essa vinheta maravilhosa da Aliança. Começa a rolar a bola para a equipe do Galo. Joga lá pro lado direito, vem trabalhando pela bola, vem do campo de ataque, abre o jogada pelo meio, passa essa bola pelo colinho, passa por todo mundo, sobrou com a equipe. Então a Aliança no campo de defesa, já está jogando pro lado direito. Recebeu ali o André Nunes, fica preso na marcação, chegou lá atrás o Diego para rodar. Ali na marcação do Aliança, recebe, fez o passe, tá no meio de três, tá disputando com todo mundo por ali. O Tauan, ele volta essa bola no campo de defesa da equipe. Então a Aliança, que começa tudo outra vez lá atrás, lado direito, tenta fazer a ligação direta, passa por todo mundo de novo, vai sobrando ali com o Luciano. Chega a defensiva da equipe do Galo, deu o toque errado, melhor para a equipe da Aliança. Sai jogando pro campo de ataque lá direito, prendeu a bola pegou no braço, a bola pegou na mão. O juiz mandou seguir ali com o Adriel, joga essa bola pelo meio, trabalha de novo com o próprio Tauan, volta lá do esquerdo, ali atrás o Gabriel, tem um passe na frente, vem a equipe da Aliança trabalhando bola, vai tentando achar espaço aí. A equipe do Galo vai marcando, vai fechando o cerco do Aliança. Gabriel de novo, lá do esquerdo, Maicon recebeu. Maicon encara a marcação, vai virar o jogo lá pro lado direito. É isso que ele faz, lado direito. Essa bola agora da equipe do Aliança. Fez embora pro campo de ataque, prende bola. Ali de novo o André Nunes, volta mais atrás, ali atrás tá o Eliseu, ele volta pro campo de esquerdo, lado esquerdo, campo de defesa ainda. Maicon tentou fazer o passe por cima, a bola foi desviada, saiu, solta, se perdeu, em arremesso manual, e arremesso manual para a equipe do Aliança, para fazer a cobrança. Um minutinho, um minuto de futebol já rolando para você, se liga, semifinal Campeonato Alagoano. Olha o CRB dando bote, e na sequência caiu, pediu falta, o árbitro vai marcar falta pro Galo, é falta pro CRB no meio do gramado, lado direito, e a primeira falta do jogo, é falta pro Galo. Torcedor, ah, você viu a nova marca da Carajás, ficou muito mais bonita, né? Carajás está de portas abertas e seguindo todos os protocolos de higienização para você construir, reformar ou decorar a sua casa com conforto e segurança. De terça a sexta, das 10 às 18 horas. Carajás Home Center, aqui o importante é você e o melhor da vida. Você constrói. Lá atrás ali o Gu domina a equipe do Galo, vai trabalhando agora pela primeira vez no campo de defesa, fez o lado direito, recebe ali o Lucas Caio, vai-se embora e passa ali que vira o gramado, já tá no campo de ataque. Ele fez o passe rasteirinho, pegou na marcação da equipe do Aliança, pegou ali a bola no Jonathan e a bola saiu em arremesso manual para o CRB fazer a cobrança. É lateral pro Galo, só que tá sem pressa, tá com tranquilidade, vai estudando o jogo aqui pelo CRB. O Aliança tá em cima na marcação. Cobrança do lateral já foi feita lá direito, vem buscar essa bola, por ali prende a bola o Lucas Caio, fez o passe lá direito, a bola pro meio, vence embora o Galo, pro campo de ataque, a bola passeu, passe, que passe rasteirinho, bonito, passe, mas tá impedimento, né? Não vale mais nada, impedimento ali o Carlson. Boa tarde pra você, Juliane Rocha. Boa tarde, Bruno, uma ótima narração pra você, isso mesmo, foi a primeira tentativa de chegada da equipe do CRB, dessa vez com o Carlson, mas ele estava adiantado, foi marcado, portanto, a irregularidade no lance, é apenas reposição de bola para o Desportivo Aliança. É apenas retorno de bola, cobrança de ali, tiro livre para a equipe do Aliança lá atrás. O André Nunes que está na cobrança. Ele fez um passe lá de esquerda. A bola vai muito forte, vai avançar por ali. Alcançou sim. Vence embora a equipe do Aliança. O passe na frente, Jonathan de novo. Tentou fazer a dividida, a disputa de bola. Aí chegou a primeira marcação do Galo, bota essa bola, pinha, arremesso manual. Promoção, pintou o Coral, pintou moto na Casa Jardim. Acelere na pintura, use Coral e Parlac, parece, parcele em até 10 vezes e concorra a uma moto CG, galera, a uma Honda, aliás, uma não, são três Hondas, 0 quilômetros nas Casas Jardim. Vem a equipe do CRB de novo pelo meio do gramado, fez o passe lá atrás, buscava ali o Dudu, ele deu um toquinho por cima, vem Carlson disputando de cabeça, vem dar uma caçada no Aliança, toma a frente dele, toma a frente da bola e bota essa bola aí, arremesso manual. O Adriel não quis nem saber, ele botou essa bola aí, arremesso manual, é pertinho na bandeirinha, é de escanteio, é bola para a equipe do CRB para fazer a cobrança. Já vai ali o Guilherme Romão, ele toma a distância, vai observando a galera na grande área. Guilherme Romão na cobrança de manual, fez o passe mais atrás, preferiu recuar mais um pouquinho, busca por ali, o próprio Claudinei fez o passe lá esquerdo, vem de novo para Guilherme Romão, chega a marcação do Aliança e toma essa bola dele. Aí recebeu bem ali o Tauan, fez o passe por cima, só que chegou junto à marcação do Galo, chegou junto ali o Hugo e cometeu, foi falta, isso aí foi falta, né? Ele foi deu falta sim. É falta para a equipe do Aliança, lá no campo de defesa ainda. Casa, dona de casa, onde você encontra tudo para o seu lar em materiais de construção. Aceitamos todos os cartões. A casa, dona de casa, fica no Benedito Bentes 02. Próximo ao CAIC, informações no Telezap 98707. 26-13. Eu falei, a casa, dona de casa. Olha o Aliança atacando do lado esquerdo. Aprende, vem pro campo de ataque o Aliança. Donadinho, é perigoso esse time. Olha o levantamento na grande área. Sobrou, pode finalizar pro gol. Limpa a jogada, tira pro gol. Defendeu, Aliança. Defendeu, Diogo. Primeira chegada perigosa. O chute saiu mascado pra sorte do goleiro, Juniele. Pois é, saiu mascado sim. Foi fraquinho, mas foi a primeira tentativa. O jogador da equipe do Aliança, se eu não estiver enganada, foi o camisa número 9, Luciano. Teve tempo ali ainda pra poder pensar, ainda conseguiu finalizar, mas acabou não finalizando bem, mas foi a primeira tentativa da equipe do Aliança. Duas chances até então, uma pra cada lado nesse jogo. E você ligado na CBN em nome do grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas, informa você o tempo do jogo. 5 minutos e meio, quando pinta, escutei para o CRB. O placar é esse! Aliança 0! CRB! Também 0! Central! Campeonato Paulista, última rodada da fase classificação, 6 minutos no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Palmeiras vão empatando em 0-0. Aqui na nossa transmissão, no canal TV Esporte Alagoano, temos o Roberto Monteiro, o Dema Rocha, a Simone Brito. Também está por aqui o Djalma dos Santos e o Lucas FuteBR. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. A hora certa para você, lojasguido.com.br. Acesse o site e escolha a oferta que mais combina com você. Recebe casa, é Alagoas em Campo, é Agueiro, sempre presente na sua casa. São 16 horas e 9 minutos. Também com a gente é Comercial MB, Comercial MB, representante dos produtos Tigres e materiais de baixa, média e alta. Atenção, Comercial MB, fica na Avenida Cida, escala no poço. A bola saiu de novo, arremesso manual para a equipe do Clube de Regatas Brasil, pelo lado direito. Ah, galera, se prepare, porque vem mais emoção por aí. Eu tô sentindo, esse jogo não tem cara nada de 0-0. Daqui a pouco vai pintar um gol, será que é de quem? Será que é do Aliança? Ou será que é do Galo? Olha o passe por cima, tira a defensiva da equipe do Aliança de cabeça de novo. A sobra do Galo lá atrás no campo de defesa. O árbitro mandou seguir o jogo e segue o CRB com a bola no ciclo central do gramado. Abre jogada ao lado esquerdo, já fez o passe, busca por ali de novo o Hugo, pintou bola na frente, briga por ela o Carlson. Ele abre jogada de novo pelo meio, toquezinho, não foi bom do Dudu. Sobra a bola da equipe do Aliança, de novo vem na recuperação por ali o Jonathan, fez o passe na frente, não tem ninguém, beleza, a defensiva do CRB que recupera essa bola, de novo o lado direito, vem na pressão Galo, solta de novo, recebe por ali, o Luca Caio fica preso na marcação, mais atrás, tá pedindo o Caldirei também, ele vai carregando a bola, fez o passa mais atrás, volta, o CRB ainda insiste no campo de ataque, o CRB tá tudo na pressão, no ataque, na frente, o CRB vem a marcação da equipe do Aliança, tenta tomar e não consegue, o CRB fica de novo com a bola, lá atrás começa tudo outra vez aqui pelo Galo. O Hospital Vereiras, uma instituição hospitalar que abrange uma completa gama de especialidades médicas de média e alta complexidade e um dos mais completos centros médicos para melhor lhe atender em todos os segmentos. O Hospital Vereiras, se precisar, estamos prontos. Tira essa bola do perigo, tira essa bola da zaga, a equipe do Aliança. E o CRB ganha outro manual. É outro manual para a equipe do Galo. De novo, Romão na cobrança, lado esquerdo. Ele toma a distância, vai botar essa bola na grande área. Levantamento com as mãos, foi feito. Carlson Brins, disputa de cabeça com a defensiva da Aliança. Rasga por ali o André Nunes. O capitão bota essa bola para escanteio, Juniele. Isso mesmo, mais um agora para a equipe do CRB, que vai tentando trabalhar essa bola ali na área da equipe do Desportivo Aliança, buscando o seu primeiro gol. Dessa vez, Dudu na cobrança. Dudu na cobrança e descanteio para o Clube de Regatas Brasil, da esquerda para a direita. O vento é contra, mas ele vai meter essa bola na grande área. E atenção, torcedor, vem pingadinha na área do Diogo. Do Diogo, goleiro do Aliança. Vem pingadinha aí, Dudu na cobrança, com o camisa 10 nas costas para a equipe do Galo. A equipe do CRB, agora sim, já autorizado, correu para a bola. Levantou na grande área, tira de cabeça a defensiva do Aliança. A bola fica disputada pelo meio, mas houve um empurrão por ali. Empurraram o Felipe André e é falta para o Aliança, né, Juninho? Isso mesmo, falta agora para a equipe do Esportiva Aliança. E na cobrança ali do escanteio, a equipe do CRB teve dois até então no mesmo lado e os dois foram com o Dudu. Foi bem observado ali por você que o vento estava jogando contra ele. As duas cobranças foram da mesma forma, uma cobrança baixa ali no primeiro pau e que não deu muito certo. A equipe do Aliança agora tem a reposição de bola depois da cobrança de falta, Bruno. Fala, o lubrificantes, grande promoção, óleo pico flex 100% sintético, apenas R$ 30 a garrafa. Fala, o lubrificantes, na altura do elevado do Sepa, na Fernanda Hernandes Lima, galera. O CRB tentava chegar de novo pro lado esquerdo com o Guilherme Romão. A proteção da defensiva com o André Nunes. E essa bola saiu em, saiu em tiro de meta para a equipe do Aliança. Deixa eu chamar daqui a pouquinho o Roberto Oliveira, porque estamos se aproximando de 10 minutos. E eu vou girar em nome do grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego em renda no estado de Alagoas. Informa você o tempo do jogo. Dez minutos, etapa primeira de partida, e o placar é esse. Aliança 0, CRB também 0. Central. Campeonato Paulista, última rodada da fase de classificação, 9 minutos na Vila Belmiro, Santos e São Bento vão empatando em 0-0. Esse jogo pode caracterizar, dar ao Santos o rebaixamento, caso seja derrotado pela equipe do São Bento. Santos iria para a Série A2 do Campeonato Paulista. Aqui no canal CBN Maceió tem o Adilson Vieira, tem a Fabiane Macena, o Edivaldo Pedro, o Luiz Felipe Mendonça e Silva e o Damião Oliveira dos Santos, além da Quitéria Ferreira. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Hora certa, galera, lojasguido.com.br. A Loja Guido, você já sabe, né? Acessando o site, escolhendo a melhor oferta, você recebe em casa. É a nossa Guido, sempre titular, informando a hora certa. São 16 horas e 13 minutos. É muito mais emoção, galera, também com a gente é Comercial AMB, representante dos produtos tigres e materiais de baixa, média e alta. Atenção, Comercial AMB fica na Avenida Cira Escala do Poço, 11 minutos e 20, a bola disputada pelo meio, ali com o Jonathan, ele cai, sofre falta, manda seguir o jogo, melhor por aqui, pela Aliança, passa na frente, vem na velocidade pelo corredor esquerdo, setor ofensiva, o CRB reclama de falta lá atrás, o Aliança vai pro ataque, adiantou demais, essa bola tava perto dele, o Felipe André, recuperação do Galo, e o CRB agora que ataca, só que tá subindo ali o bandeirinho, marcando o impedimento do ataque do CRB. Enquanto isso, eu vou chamar ele, Alberto Oliveira, sempre nome de Carajás, Romeceta, que é importante é você. Enquanto ali o Luca Caio está sentindo o ombro, vai receber atendimento médico. Eu chamo ele, Alberto Oliveira. E o jogo? É um jogo na busca muito pelo espaço, né? Você ainda não tem uma definição clara de finalizações, de lances mais perigosos, mas é um jogo com muita busca por espaço. A Aliança marca muito forte. O CRB naturalmente busca tomar as ações da partida, tenta construir algo ofensivo, trocar bola, se adaptar às situações do campo de jogo. Mas por enquanto é um jogo de muita disputa, briga no meio campo, espaço em disputa, mas o futebol ainda não apareceu. O CRB tomando a iniciativa, o Aliança por enquanto se defendendo. Bruno. É, galera, 12 minutos e meio, já passamos do primeiro tempo, por enquanto nada aconteceu no campo do Alfão, 0-0 o placar. Você sabia que a TCT Engenharia pode reduzir até 99% da sua conta de energia elétrica? É isso mesmo, instale o nosso sistema de energia solar fotovoltaico pela rua TCT Engenharia e economize sua energia. Eu falei TCT Engenharia, acesse o Instagram lá, galera. A bola volta a rolar no Campeonato Alagoano 2021, aqui pro Aliança, sai trabalhando o balão de novo no campo. Ataca a bola disputada, foi em velocidade, buscava ali o Diego, tira a defensiva do Galo e bota essa bola em arremesso manual, e lateral para a equipe do Aliança, na cobrança ali o Adriel, o lateral direito da equipe do Aliança. Ele se prepara para fazer a cobrança, ele olha a movimentação, a marcação da equipe do CRB, ele cobra curtinho, a bola volta para o Adriel de novo, levantamento na grande área, segundo pau, tira de cabeça, zaga do CRB e bota para arremesso manual de novo para o Aliança, só que dessa vez pelo lado esquerdo, aí vai lá Maicon para fazer a cobrança, faz embora o Maicon. É lateral para a equipe do Aliança, perto dele ali o Jonathan para receber essa bola. Ele entrega a bola para ele, de novo o Maicon. O Maicon que está na cobrança, está lá na placa de publicidade. Ele tomou distância, fez a cobrança da grande área, tira de cabeça de novo a defensiva do CRB. A bola volta, fica disputada lá direito, vem do campo de defesa de novo, a ligação é direta. Só que tem alguém ali na frente, tem sim, a defensiva do Aliança, ali com o Gabriel, que apenas protege essa bola e deixa sair Hermes Mal de novo pro Aliança. Massagueirinha, frutos do mar, música ao vivo e o melhor da culinária alagoana, você só encontra lá no Massagorinha, na Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca, e na Deputado José Lages, na Ponta Verde. Eu falei Massagorinha, frutos do mar, número 3327-1027 ou 3235-2271. Dessa vez pinta lateral para a equipe do Galo para fazer a cobrança, lado direito, acertou ofensivo, vem sim embora o Galo. Aliás, pintou falta, foi falta, né? tomando distância para correr a cobrança. Cobra rapidinho. Ele botou a bola no chão, Jatobá. Cobra com ele, a bola volta para o Wally de novo. Jatobá insiste lá direito. Chega a marcação para cima dele. Ele descola o passe por cima. Seria ali para o Luca Caio. A bola foi desviada. E saiu um arremesso manual para a equipe do CRB. Já cobrado de novo rapidamente. Lateral direito, vem-se embora. Olha o cruzamento na grande área. Foi rasteirinho. Tira a defensiva da aliança. Tira do perigo. A bola volta sendo disputada. A entrada da grande área. Vem de novo o CRB na pressão, na pressão, na pressão. E o Aliança recuperou. Pediu falta e ganhou. É falta para o Aliança no campo de defesa. Tem gol aonde? É gol no Campeonato Paulista. Gol do Mirassol que abre o marcador. Agora Mirassol 1, São Paulo 0. Ah, portanto, tá a informação pra você. Vem de novo a Aliança, na velocidade por baixo. Botou na velocidade, vem-se embora, campo de ataque. Primeira bola do Felipe André, na bandeirinha de escanteio. Lá direito, tentar fazer o cruzamento. A bola pegou na marcação do Galo, e saiu. Arremesso manual, lateral já cobrado rapidamente ali pelo Adriel, vem de novo. Vem Adriel, recebeu a bola de novo, vem a marcação pra cima dele, ele passa o pé na bola. Lá direito ainda, prende bola, não avança. Agora se descola o passe pra Felipe André, tentou botar na velocidade. Abriu pro chute, bateu pro gol. Defendeu no meio da meta, Diego Silva. Chute ele. Ele abriu de mais agora o jogador da equipe do Aliança. Tinha três jogadores da equipe do CRB, que tava ali fazendo aquela barreira para não chegar a passar a bola, mas na hora da finalização, de fato, não saiu do jeito que ele queria. Foi o camisa número 11, o Felipe André, em mais uma tentativa para a equipe do Desportivo Aliança. Torcedor, confira comigo, em nome de Grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas, informa você, o tempo do jogo. 16 agora, 16 minutos do primeiro tempo, estádio da UFAO, e o campo é esse! Aliança! Aliança 0, CRB! Também 0! Central! Campeonato Paulista, 17 minutos do primeiro tempo, Corinthians e Novo Horizontino vão empatando em 0-0. Aqui no canal TV Esporte Alagoano, tem a Simone Brito, o Roberto Monteiro, o Roberto Dias, o Dema Rocha. Também temos aqui o Denison Ferreira e o Sandoval Nascimento, além do Djalma dos Santos. Tá todo mundo ligado? Tá todo mundo conectado? Hora certa para você, lojasguiro.com.br. Acesse o site e escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É Alagoas em Copa, é nossa querida, sempre titular na sua casa. Informa a hora certa, são 16 horas e 19 minutos. Olha o Galo atacando a bola para o Dudu, invadiu a grande área lá esquerda, pode pintar o cruzamento do rasteiro, pega na marcação do Gabriel e sai para escanteio, Juliele. É escanteio, tava sozinho, né, avançando, o Dudu chegava logo depois ali, é o Callison e também o Lucão, mas na hora de cruzar a bola, o defensor da equipe do Aliança foi providencial, colocou ela para escanteio, vai ter mais uma cobrança de escanteio, nós temos Dudu e Guilherme Romão ali para fazer a cobrança. Vem Romão na cobrança, dá mais pra ele. Dudu já foi-se embora pra grande área. Guilherme Romão na cobrança, levantamento de pé na canhoca da grande área. Subiu todo mundo, sobrou ainda na grande área, insiste o Galo. Vai pintando o gol, pegou na marcação, voltou. Novo cruzamento! Não vale! CRB! Não vale! Tá marcando impedimento, bandeirinha ali em cima do Jatobá, Juniel. Isso, é na verdade, eu não vi se foi mesmo marcação de impedimento ou ele deu a saída de bola. Tava muito próximo ali da última linha da área, e eu não vi se ele deu um impedimento ou foi a saída, mas de fato estava irregular a jogada, o gol da equipe do CRB não valeu, portanto é apenas reposição de bola para o goleiro Diogo. É, não valeu o gol do Jatobá, eu também fiquei na dúvida, né? Mas como eu vi ele olhando pro bandeirinha, vamos confirmar daqui a pouquinho. É, então, mas na verdade eu não sei se ele deu a saída de bola ou se ele apontou o impedimento, eu acredito que foi a saída de bola. Muito bem, né? Daqui a pouco a gente confere no replay. Por enquanto 0-0, não valeu o gol do Jatobá, se cava a equipe do Galo no primeiro na marcação, ele ganha lateral de novo, a equipe do CRB vem na pressão lado direito, vem-se embora o CRB, querendo o primeiro gol, querendo abrir o placar, o CRB já tomou o primeiro iniciativo, primeiro lance de perigo, lateral já cobrado, já fez o passe na frente, briga por ela também, ali o Luca Caio tentou de novo chegar, ali o Dudu na frente, a bola saiu solta, se perdeu em arremesso manual, dessa vez para a equipe do Aliança. Fuja das dores de cabeça e proteja-se contra imprevistos com a VIPSEG. Seu carro foi roubado ou sofreu algum acidente, chama a VIPSEG. Pneu furou, nada de borracheira, chama a VIPSEG. Solicita um orçamento sem compromisso, 0800-841-6262 ou 981-920451. VIP equipe, segue, torcedor. ZRB domina de novo no campo de ataque. Vence embora. A briga avança pro campo de ataque. Tentou o passe na frente. Buscava o Carlos. A bola espirrou. Sobra com o ZRB de novo. Guilherme Romão, lado esquerdo. Ele domina essa bola de canhota. Fez o passe na frente. Trabalha com o Jatobá de novo. Jatobá prende essa bola. Solta pelo meio. Trabalha o ZRB no campo de defesa lá atrás com o Claudinez, que voltou essa bola e empurrou lá atrás. Aí o passe do Wesley Frazan. Fez o passe na frente, lá direito. Vai apitar o cruzamento na grande área. Tira de cabeça defensiva do Aliança. A sobra agora é com os amarelinhos, que vem pelo lado esquerdo com o Diego. Solta essa bola, tirou com o Maicon, avança, fez o passe na frente, seria ali pro Luciano. Ele alcançou essa bola, deu certo o Luciano, já prende a bola, vem cara, marcação, olha o chute de longe pra fora do Aliança, sem perigo. Torcedor, em nome de grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas, informa você o tempo do jogo. 20 minutos do primeiro tempo do estádio da UFAO, campeonato alagoano, semifinais, e o placar é esse: Aliança 0, CRB também 0, Central. Campeonato Carioca, semifinal, é gol do Fluminense. Iago Felipe abre o marcador. Agora Fluminense 1, Portuguesa 0, 21 minutos da etapa inicial. Aqui no canal CBN Maceió tem o Danilo Oliveira dos Santos, Luiz Felipe Mendonça e Silva, o Edivaldo Pedro, tem também o Adilson Vieira e o Luiz Cláudio. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Ah, tá todo mundo com a gente, e você também sabe que mais a loja Guido.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É Alagoas em Campo, é a Guido, sempre titular, informando a hora certa pra você. São 4 da tarde, 24 minutos. Pra você ligar aqui na CBN, a bola volta a rolar, lateral já cobrado pela equipe do Aliança, lá direito prendeu, bola de novo ali, o Adriel ficou preso na marcação da equipe do Romão, e ele já tira essa bola pra lateral, o Bruno, lateral pro Galo. Oi, Juniele! Olha só, confirmando aquele lance do gol que foi anulado da equipe do CRB, de fato, o assistente número 2, que é a Ana Paula dos Santos, ela na verdade deu ali a saída de bola, de fato, não havia irregularidade a mais no lance, não havia impedimento, foi só a saída de bola mesmo. Muito bem, tá aí, portanto, corrigido e confirmado pra você. Segue 0-0, Campo da UFAO, CRB e Aliança, Aliança e CRB. E as semifinais do Campeonato Alagoano. Ataca de novo o CRB na frente. E vem falta aí, vem bola perigosa pro Galo, Juniele. É bem perigosa, quase centralizado ali, mas puxando um pouco mais para o lado esquerdo. A equipe do CRB agora vai ter chance na bola parada. O Dudu foi quem sofreu essa falta. Ele já se prepara ali também para a cobrança junto do Guilherme Romão. Chance boa agora para a equipe do CRB, Bruno. É, galera, tem uma chance de ouro. CRB! Se souber bater bem, tá lá dentro. Como dizia o Arivaldo Maia, se passar da barreira, é perigo, é problema pro goleiro. Como dizia o Arivaldo Maia, é falta para a equipe do CRB, ajeitando a barreira ali o Diogo, o goleirão do Aliança. Preocupadíssimo o goleirão do Aliança. Ele tá dizendo, ó, gente, vai pra lá, vai pra lá. Agora vai pra esquerda agora, agora pra direita, agora pra direita. E tu, Guilherme Romão, toma distância. Guilherme Romão tá concentrado, tá ali o Dudu lá na bola. Acho que vai ser o Romão, né? Tá mais concentrado. O Dudu só tá com a mão na cintura. Agora ele vai ajeitar a bola ali, vai dar uns 3 passinhos pra trás. Vem Guilherme Romão de canhota, correu pra bola, apontou, tirando longe. Mas teve desvio, né, Juniele? Isso mesmo, aparentemente parecia uma cobrança bem ruim, mas na verdade teve desvio. Tem escanteio agora e essa dupla das bolas paradas da equipe do CRB, né? É sempre Dudu e Guilherme Romão. Sempre eles, vem de novo, Dudu e Romão. Romão e Dudu, pra fazer a cobrança. E atenção, torcedor, vem pingadinha na área de novo do Diogo. É mais uma pressão do CRB. Romão de novo de canhotinha. Vai fazer o levantamento. Romão levantou na grande área. Tira a defensiva do Aliança. A bola vai espirrar, vai sobrar na entrada da grande área. Dudu deu um toque de cabeça pra trás, não achou nada. Melhor pra equipe do Aliança na recuperação. Vem e vem a recuperação, Felipe André. Vem no contra-ataque ligeiro lado esquerdo. Aliança. Maicon botou na frente. Já na entrada da grande, pode bater pro gol. Ele prende bola. O Tauan soltou no novo lado direito. Adriel fez o levantamento direto pra fora. Essa bola ninguém aproveita, Juniele. É um bom contra-ataque da equipe do Aliança, mas na hora desse último passe faltou um pouco mais de capricho, não é? É, o jogador da equipe do Aliança tinha alguns companheiros já na área, posicionados, mas ele tentou ali a finalização e acabou passando muito longe da meta do goleiro Diogo Silva. Lá no estádio da UFAO, segue 0-0. segue 0x0, nada aconteceu até agora. E lá no Amostradinho Petiscaria, você já sabe, né? Encontra os pratos mais arretados do Nordeste, música ao vivo todas as sextas e sábado, e a cerveja sempre estupidamente gelada. Eu falei, Amostradinho Petiscaria, na rua da Igreja El Shaddai, Ponta Verde, galera. Ah, você ligado na CBN já sabe, né? É muito mais emoção aqui no Sonora CBN, também nos canais Esporte Alagoano, no YouTube e o CBN Maceió. E o CBN vai chegando, o toque de cabeça, foi um recuo ali do Carlson, mas perigoso, né, Júnior? É, perigoso, ele na verdade tentou fazer com que a bola ultrapassasse o goleiro Diogo, tentou dar de cabeceio, mas na verdade ele estava muito próximo do goleiro, ficou muito fácil ali, realmente foi quase um recuo de bola do que de fato uma finalização. Se ele dá um toquinho por cima, já era, né? Aí tchau, goleiro. Tentou de novo o Galo. E vem de novo. Claudinei, prende bola 5 central do gramado. Chama a marcação no meio de 2. Ele vai se livrando. Limpou todo mundo. Deixou até a marcação do... Tava no chão. O CB tentou fazer o passe lá direito. Não conseguiu. Vem na recuperação. A equipe do Aliança, campo de defesa. E você, torcedor. Grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas. Informa você o tempo do jogo. 25 minutos passados, etapa primeira de jogo. E o placar é esse: Aliança 0, CRB 0, Central. Semifinal do Campeonato Mineiro. São 28 minutos da etapa inicial. América e Cruzeiro vão empatando em 0x0. Aqui no canal TV Esporte Alagoano, o Dema Rocha está desejando um feliz Dia das Mães para toda a galera, para todas as mães de Alagoas, para todas as mães aqui durante a nossa transmissão. A Simone Brito também está mandando feliz Dia das Mães para toda a galera, para todo mundo. E temos aqui também o Djalma dos Santos. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Atacando a Aliança na grande área, caiu, pediu pênalti, não ouvi nada, forçou a barra até demais, até de longe. Até um cego veria essa forçação de barra. Lojas Guido.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você. Receba em casa, ela gosta em campo. É a nossa Guido, sempre dito lá, informando a hora certa pra você. São 16 horas e 30 minutos. É muito mais emoção aqui no Sonsão na CBN. Tem gol onde, Alberto Oliveira? É na semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio abre o marcador com Ferreira. Agora Grêmio 1, Caxias 0. 28 minutos da etapa inicial, Bruno. Olha o Guilherme Romão partindo pra cima do ataque da equipe do Aliança. Caiu, pediu falta. Só que ele que cometeu a falta. Foi falta de ataque do Guilherme Romão. Já cobrado rapidamente. O Aliança tem pressa. Lado direito, o Tauan domina. Bota a bola no gramado sintético. Ele botou na frente. Ligação direta pro comando do ataque. Seria o desvio. Se pintasse o desvio, Felipe André, era perigo pro Galo. Recuperação da defensiva do CRB ali com o Jatobá pelo meio. Fez o passe na frente. Já busca por ali. O jogador Dudu, ele limpou a jogada lá direito. Não tem ninguém para receber. Já parou a arbitragem. Parou, marcou falta pro CRB em cima do Dudu lá atrás. É falta pro Galo, galera. Ortoclínica Hospital de Ortopedia. Referência em cirurgias do joelho, da mão e lesões do esporte. São 22 anos de dedicação à sua saúde. Agende sua consulta pelo WhatsApp 98878-3128. Ortoclínica, Hospital Ortopédico do CRB de novo dominando no campo de defesa, ali com Wesley Frazan, fez o passe lá direito, busca de novo o Caio, ele botou na velocidade pela ponta direita, olha, pode pintar o cruzamento, hein? Pode pintar o cruzamento, na grande área, prende bola, no meio de dois, levantou na grande área, tirou, lá atrás o André Nunes de novo, era o Gabriel, tirou o Gabriel de cabeça, a bola volta pro Aliança, aí o Luciano fez o favor de botar essa bola pra lateral, de graça para a equipe do CRB, que o CRB não tem pressa nenhuma, tá estudando o jogo e tá chegando com mais perigo o Galo, o CRB tá melhor na partida, e vem de novo a cobrança lateral para a equipe do Galo, lateral já tem gol daqui a pouco, Alberto Oliveira informa, a bola na frente, busca ali de novo o próprio Luciano, volta essa bola, de novo o Galo vai lá pro campo de defesa, começa tudo outra vez, gol aonde, Alberto? Gol no Campeonato Paulista, é o gol de empate do São Paulo, Vitor Bueno, agora São Paulo 1, Mirassol também um. É, galera, o Santos tá caindo lá até agora, até agora? Não, com empate o Santos permanece, ele só vai ser rebaixado se ele perder pro São Bento. Ah, tá importando a informação pra você, o CRB vem de novo, campo de ataque, botou na frente, caiu, pediu falta, se levantou de novo, ali o Lucão, tá na bola, lado esquerdo, botando na velocidade pra Romão, ele domina de pé na canhota, tentou fazer o cruzamento, pega na marcação, e sempre é escanteio de novo, Júnior. Escanteio novamente pra equipe do CRB, dessa vez o Adriel precisou colocar essa bola para a linha de fundo e mais uma vez a gente tem o Guilherme Romão ali se preparando para poder fazer a cobrança. Guilherme Romão na cobrança de pé na canhota para fazer o levantamento na grande área para o CRB de novo. 29 minutos do primeiro tempo. Escanteio, levantamento no primeiro pau. O toque! Tira a defensiva do Aliança, a bola volta para Guilherme Romão. De novo lado esquerdo, novo cruzamento e a bola de novo desviada. Só que dessa vez saiu não. Saiu nessa bola, saiu, né? Saiu sim. Tá... Saiu, saiu sim. Dá pra enganar bonita essa bola aí, enganou. Viu? Enganou. A câmera pelo menos engana a gente, mas pelo jeito eles não foram enganados, não. É, a bola deu aquela quicada e voltou pra dentro do campo. É, é impressionante. Só gramado sintético, né? Pode fazer um negócio desse, viu? E lateral para a equipe do CRB, Guilherme Romão toma a distância, fez o levantamento na grande área com as mãos, saiu o goleirão Diogo pra ficar com ela, não teve troco, já bota a bola em jogo de novo, ligação direta pro comando do ataque, vence embora a equipe do Aliança tentando atacar a equipe do Galo, solta de novo essa bola, lado direito de toque de cabeça, buscava por ali o Diogo, aí vem a defensiva da equipe do Galo, recuperação ali pelo Guilherme Romão, deu um toque por cima, botou na velocidade pro lado esquerdo, tentou achar ali o Hugo, só que chegou a primeira marcação do Galo, do Aliança ali com o Eliseu e bota essa bola pra fora, botou pra longe, já caiu o Diogo, tá caindo o Diogo, goleiro da Aliança, e vai receber provavelmente atendimento médico, mas tá sentindo ali o Diogo, alguma coisa, tá caindo lá, caiu sozinho o goleiro do Aliança, não é possível que seja cedo, né? Cedo não é não. 30 minutos, vou gerar o tempo pra você. Alô, galera! Grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas, informa você o tempo do jogo! Trinta minutos, galera, primeiro tempo, é, galera, futebol alagoano, você já sabe, né, CBN, informa você, o placar do jogo, Aliança 0, CRB, também 0, Central, Campeonato Paulista, 32 minutos do primeiro tempo no Moisés Lucarelli, segue Ponte Preta e Palmeiras, 0-0. Na Vila Belmiro, 30 minutos, Santos e São Bento, 0-0. E no jogo do Corinthians, jogo lá na Arena do Corinthians, também 30 minutos, 0-0 para Corinthians e Novo Horizontino. Aqui no canal CBN Maceió, nós temos o Luiz Felipe de Mendonça, tem a Quitéria Ferreira, tem o Gilvânio Alves Rodrigues, que está dizendo boa tarde, Alberto Junielli e Bruno. Também tem a Quitéria Ferreira que diz, eu sou azulino, eu quero que você receba. Que perda! E tem o Luiz Felipe Mendonça e Silva. Abraços para o Major Siqueira, fotógrafo Arlindo, Cabo Mendonça e Coronel Moraes. Tá todo mundo ligado? Tá todo mundo conectado? Hora certa pra você, lojasguido.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É Alagoas em Campo. É a nossa Guido, sempre titular, informando a hora certa pra você. São 4 da tarde, 35 minutos. Rádio Globo! Mais emoção aqui na Rádio Globo CBN, você ligado com a gente, 32 minutos do primeiro tempo, lateral de novo para a equipe do Aliança, na cobrança ali o Adriel já toma a distância, vai se embora para a bola, e você ligado na emoção maior do futebol, Aliança na pressão agora para o direito, cobrança de lateral foi feito, já busca mais atrás, a bola volta de novo para o Adriel, ele vai levando essa bola para o meio, isso aqui é imprensa, a defensiva da equipe do Galo, imprensa, o Aliança consegue descolar um passe na frente, tentou de novo achar por ali o Luciano, não acha ninguém, rasga a defensiva do Galo, o toque de cabeça para o time do Aliança de novo, eu ouvi falta lá atrás, mandou seguir a arbitragem e melhor para a equipe do Galo, na recuperação, Lucão botou na ponta direita, vem-se embora, prende bola a equipe do Galo, vai-se embora pro campo de ataque, abre jogada, pode bater pro gol, bola batida, desviada, vai sair pela linha de fundo e pintou escanteio de novo, Juni. Isso mesmo, mais um escanteio e sempre do mesmo lado, né, da esquerda pra direita. E a gente tem agora mais um jogador da equipe do Aliança sentindo ali. E isso, me parece o Felipe André, realmente, camisa número 11. Tá caído, tá sentindo. E tá caído lá do outro lado, pelo jeito, viu? A gente vê a aproximação do Diogo Silva, goleiro da equipe do CRB. Eu tenho certeza que ele não atravessou o campo todo pra poder ajudar. Deve estar caído já tem um bom tempo, viu? É, caiu no atalho, quando o Aliança tava atacando ainda. Né? Quando o Peter Santia para a equipe do Galo tem... Gol aonde, Alberto Oliveira? É gol no Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, é gol do Palmeiras. Gustavo Scarpa faz Palmeiras 1, Ponte Preta 0. Escanteio pro Galo da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. Enquanto isso, o jogador da Aliança ainda tá recebendo atendimento médico lá atrás. Tá com dor, provavelmente nas costas. Parece, né? A lombar ali. A lombar, né? tá recebendo atendimento médico. E você, torcedor, ligar aqui na CBN, são 34 minutos do primeiro tempo, escanteio para o CRB, Hospital Clínico Medicina Humanizada há mais de 22 anos, quimioterapia e diversas especialidades médicas. Agende sua consulta, telefone 3311-4550, Hospital Clínico, a segurança do cuidar, 34 e meio agora, escanteio para o galo, Dudu na cobrança, também o Carlson, é Dudu que vai para a bola de perna direita, ele toma a distância, olha um para o outro, ele está combinando ainda, viu? Está combinando, eu tô que bate, eu tô eu. Vai, vai Dudu, vai cima do Dudu, é o Dudu e Carlson, tem dois homens ali do Aliança, perto da cobrança, pode vir jogada ensaiada aí da equipe do CRB, tá preocupado a defensiva da Aliança, tá preocupado o Aliança, o Carlson pega ali de canhota, o Dudu pega ali de direita, quase 35 minutos agora, autorizado a cobrança, é pra Carlson, de canhota, levantamento foi feito na grande área, desvio do primeiro pau, desviou mal, melhor ainda pra equipe do CRB na recuperação, lá atrás começa tudo, outra vez você torcedor ligado na CBN, Grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas, informa você o tempo do jogo. Primeiro tempo, Campeonato Alagoano 2021. E o placar é esse? Aliança 0, CRB 0, Central. No Campeonato Carioca, 36 minutos do primeiro tempo, semifinal vai dando Fluminense. O Fluminense vai vencendo a Portuguesa por 1 a 0. E por enquanto, a final do Campeonato Carioca é o Fla-Flu. Flamengo classificou ontem, o Fluminense está classificando hoje. Aqui no canal TV Esporte Alagoano, tem o Jadson de Paula, tem o Lucas Gabriel da Silva Santos, tem a Nazete Félix Ferreira e também tem o Lucas Gabriel, que está aqui cheio de mensagens. Tem o Roberto Dias, o Valber Euler também pintou por aqui, além da Simone Brito. Tá todo mundo ligado? Tá todo mundo conectado? Tá todo mundo com a gente e você também ligado com a gente também. Todas as mamães de Alagoas ligadas com a gente. E Lojas Guido também. Lojasguido.com.br. Acesse o site de escolha. A oferta que mais combina com você. Receba em casa. É Alagoas em Campo. Guido sempre titular. São 16 horas e 39 minutos. Futebol. É muito mais emoção aqui no Sousa na CBN. Também com a tinta comercial MB, representante dos produtos Tigres em matéria de baixa, média e alta tensão. Comercial MB, fica na avenida, se ele escala no poço. O CB vem de novo, campo de ataque. Chega a defensiva da equipe da Aliança, chega rasgando ali pra cima do Lucão. E recupera essa bola, recuperação da equipe dos amarelinhos. Vem o Aliança de novo, lado esquerdo. Jonathan bota na frente, vai se embora pro campo de ataque. Já paga, já pega a defensiva da equipe do CB. Coloca essa bola pra arremesso manual. É lateral pra equipe do Galo para fazer a cobrança. Aliás, lateral para o Aliança, para fazer a cobrança lado esquerdo. Já vem ali com o Diego, camisa 10 da equipe do Aliança. Volta essa bola lado esquerdo. Aí nele com o Maicon. Prende a bola. Agora fez o passe mais atrás. Conversa tudo outra vez do campo de defesa. Quadruplinha de zaga com o Gabriel e também o André Nunes. Já solta ali para Adriel, lado direito. Ele prende a bola. Volta de novo pro capitão da equipe. O André bota na frente. Né, a velocidade. Recebeu pela ponta direita. Vem dominando bola. A equipe do Aliança. Prende na marcação. Solta de novo contra o Juan. Ele vai fazer o passe lateralmente, pode abrir para o chute, hein? Mas chegou a marcação, imprensando ali o Jonathan e recupera aqui para o CRB, botou na frente ali para o Lucão brigar com ela, mas melhor para a defensiva da equipe do Aliança, que recupera, já vem para o lado direito ali com o Adriel de novo, o passe pelo meio ali, Tauan vira lado esquerdo, vem de novo, a equipe do Aliança dominando essa bola, agora no campo de ataque, já para, prende ali, fez o passe pelo meio, Eliseu volta lá para o campo de defesa de novo com Gabriel, o zagueirão da equipe do Aliança, trabalha com a sua dupla de zaga ali com o André Nunes, o capitão da equipe, ele para. Gingou ali pra cima do Lucão do break. Deu um passe por cima, a bola viaja lá pra frente. Recebeu de novo a equipe do Aliança. Aí vem pro ataque. Luciano, prende bola, volta mais atrás lá no centro central do gramado. Ali o Tauan inverte a jogada do lado esquerdo. Olha o Aliança atacando, tem na frente. Ali o Jonathan, vem-se embora. Jonathan no pique, na velocidade do lado esquerdo. Pode pintar cruzamento na grande área. Tira a defensiva do CRB. Volta de novo a Aliança na pressão da grande área. Corta de novo o barato. Aliança. Lado esquerdo, vem na pressão, na perigo. Olha o cruzamento da grande área. área, desviou e ficou fácil para Claudinei, sai jogando. Tem gol, aonde, Alberto Oliveira? Campeonato Paulista, é gol do Corinthians, é gol de Fábio Santos, marcando de penalidade. Agora Corinthians 1, Novo Horizontino 0. Este resultado, esta combinação, vai dando a classificação para o Palmeiras no jogo do Corinthians. Já viu? Eu vi também. É porque eu quero estar de olho no Santos. Será que o Santos caiu hoje, hein? Por aqui ataca a equipe do Galo. Vence embora o CRB. Domina de novo ali lado esquerdo. O Carlson abre jogada ali para o próprio Luca Caio. Prende a marcação para cima dele. Ele escola o passe por cima na velocidade. Ele pro lado esquerdo. Na velocidade não. Vai no pique. Devagarinho, devagarinho. Fez o passe. Mais atrás. Volta de novo para o Luca Caio. Ele prende a bola. Tá perto dele ali o Claudinei. Ele prende a bola para cima da marcação da equipe do Aliança. Descola o passe na frente. A marcação da Aliança vai tentando dar o bote, mas não consegue. Vai rasgando ali pro lado direito. E a bola saiu e arremessou manual para a equipe do CRB para fazer a cobrança. Hospital Clínico Medicina Humanizada há mais de 22 anos, quimioterapia e diversas especialidades médicas. Agende sua consulta 3311-4550. Hospital Clion, a segurança do cuidar. Olha o Galo atacando de novo na entrada da grande área. Sobre a bola, grande área agora. Já invadiu, prende bola, lado esquerdo, puxou para a bola, queimou, tentou fazer o chute. Ali o Lucão, a bola pegou na marcação e na sequência houve falta. Ah, Jatobá com o Felipe André. Felipe André, aparentemente levou a pior, né, Juninho? É, aparentemente levou a pior. É, eu fiquei em dúvida ali pra quem ele marcou a falta, não é? A gente vê pra o Aliança. Jogador... Isso, a gente realmente foi o que eu pensei. É, o Jatobá, ele chegou muito mais forte. Realmente, quem levou a pior foi o Felipe André. Tá sentindo, vai receber atendimento agora dentro de campo. Chegou muito forte o Jatobá. Quem sabe poderia até ter saído o primeiro cartão amarelo do jogo, mas o árbitro Jonathan de Souza Gouveia ficou apenas na conversa. Tá recebendo atendimento o jogador da equipe do Aliança, Bruno. Ah, você ligado aqui na CBN, em nome de Grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego no estado de Alagoas, informa a você o tempo do jogo. 40 minutos do primeiro tempo, Campeonato Alagoano, e o placar é esse. Aliança 0, CRB 0. Central. Campeonato Paulista, última rodada da fase de classificação, 40 minutos na Vila Belmiro. O Santos vai empatando sem gols com o São Bento. E o agora é gol do Santos, tá? Lucas Braga, 40 minutos da primeira etapa, Lucas Braga abre o marcador, Santos 1, São Bento 0. Show, rebaixamento, vai se aliviando a torcida do Santos. Aqui no canal CBN Maceió, tem o Adriano Marques, que está acompanhando essa equipe em Campina Grande, lá na Paraíba. Um abraço para você, Adriano Marques. Você conhece a Juliette? A Fabiane Macena diz, oi, delegado Luiz Cláudio. Tem também o Luiz Cláudio. Também por aqui está o Adilson Vieira. Tem também o Luiz Felipe Mendonça e Silva. E o Givanildo Alves Rodrigues. Vai, Galo, vai atropelar. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Ah, também é lojasguiro.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você. Receba em casa, Alagoas e Campeonato Seguiro. Sempre tendo lá informando a cena pra você. São 16 horas e 45 minutos. É muito mais emoção aqui no Futebol Globo CBN. Tem gol aonde agora, Alberto Oliveira? É gol na semifinal do Campeonato Carioca e não é do Fluminense. É gol da Portuguesa. Chay empata o jogo, 43 do primeiro tempo. Agora Fluminense 1, Portuguesa também um. Por aqui, 42 do primeiro tempo, vem de novo o CRB na entrada da grande área. Do Dudu, botou a bola entre as pernas da marcação do Aliança e recupera essa bola na sequência, a equipe do Aliança. O passe foi muito forte, melhor pro Galo, ainda de novo, tentou achar por ali o lado direito de novo, tentou achar ali o Carlson, a bola volta pra defensiva da equipe do Aliança, lá atrás começa tudo outra vez, os amarelinhos domina ali a bola com o camisa número 8, é o Tauan, já caiu, pediu falta, falta para a equipe do Aliança lá atrás. Paneto, Rua do Val Guimarães, número 532, no edifício Time, no coração da Ponta Verde. Lá você encontra a melhor e a mais completa padaria de Maceió, com self-service e também com uma completa e primeiríssima categoria de lanches pra você. Lanchezinho, final da tarde, hein? Melhor que há, é só lá no Paneto. Venha para Paneto do amigo Victor Roster. É isso? Eu tenho que te perguntar. Yes. Victor Roster. Roster. Só sai quando eu falo rápido. Vai lá, galera, pra Paneto. aqui 43 minutos e meio, torcedor. André Nunes domina, o capitão da equipe fez o passo mais atrás, agora rasteirinho, vem à frente, busca por ali o Diego, volta pelo meio, trabalha de novo ali o Tauan, já perde bola, melhor para a equipe do CRB na recuperação, o contra-ataque é bom, lá direito, aí o Carlson já solta, de novo essa bola pela ponta direita, vai pintar cruzamento, rasteirinho, fácil pro goleiro Diogo, sem trabalho nenhum, né, Juninho? Sem trabalho, no quesito finalização, tanto de um lado quanto do outro, não tá muito bem, né, o último passe até sai certo, mas a finalização não tá bem, a gente não teve muita chance e também os goleiros, os Diogos do jogo de hoje, não trabalharam muito. 44 minutos, 44, torcedor! A bola pelo meio, recuperação da equipe do Aliança, vem Jonathan, a bola batida pra fora! Aí quando pinta a finalização é sempre pra longe, Juninho. É, sempre pra longe, na meta mesmo, pouquíssimas chances, os goleiros realmente não trabalharam. É, galera, a promoção Pintou Coral, Pintou Moto na Casa Jardim, a cada R$100 em produtos Coral, hoje está Sparlak, você concorre a 3 motos rondas, 0 quilômetros, só lá, né? Casa Jardim, galera, corre pra lá, vem de novo a equipe do CRB, lado esquerdo, Guilherme Romão de novo, passe, sentando a ligação direta ali para o Dudu, vem a marcação da equipe da Aliança e coloca essa bola em arremesso manual, 45 minutos. Os acréscimos, hein? Vamos lá, daqui a pouco sobe a bandeirinha. Já subiu por ali a plaquinha, né, Juninho? Isso, teremos mais 2 minutos nesse primeiro tempo. E pinta outro escanteio, lado esquerdo, escanteio para o CRB. Promoção, Pintou Coral, Pintou Moto na Casa Jardim. Compre e concorra também pelo Telezap, número é 3201-6000. Escanteio para a equipe do CRB. Dodô na cobrança, camisa número 10 nas costas. Vem Dodô de pé na direita. O vento continua contra, mas vai Dodô para a bola. Para quem nessa bola na pequena área, ali do goleiro de jogo, correu pra bola, levantamento foi baixinho demais, o desvio, de novo escanteio, tirou a defensiva do Aliança, Juri. É o terceiro escanteio batido pelo Dudu e sempre da mesma forma, realmente eu não sei se ele não tá conseguindo acertar o pé ou se o vento de fato tá atrapalhando ele. Ou será que é estratégia? Pra se atrapalhar, né? É, vai que, né? Dudu de novo, agora ele cobrou alto, deu um tapa na bola, o Diogo. A bola vai saindo de novo pela linha de fundo, é outro escanteio do outro lado, Juninho. Isso, do outro lado, agora a gente já vê ali o camisa número 11, Callison, pra cobrança, e dessa vez foi diferente, realmente poderia ter sido apenas uma estratégia, Bruno. É, tinha dois homens do CRB subindo livres, se não fosse o Diogo com um tapinha, essa bola ia lá dentro. Vê escanteio aí, na cobrança dessa vez é o Callison. Pelo lado direito, acertou a ofensiva, escanteio da direita para a esquerda. Vem Carlson para a bola, para levantar na grande área. Foi curtido demais o desvio! Gol! CRB! Após o cruzamento na grande área, ninguém estava na pequena área, apenas ele para conferir, ele desviou na meta do goleiro Diogo Frazão. Se os atacantes do CRB não resolvem, Frazão, o zagueiro, resolveu a parada. Agora muda o placar no final do primeiro tempo. CRB tem um, Frazão. Aliança. Aliança não tem nada quando apita o final do primeiro tempo. Mas antes, deixa eu falar ela, Juniele, você viu o gol, Juniele? Vi sim, Bruno, tá aberto, portanto, o placar no finalzinho desse primeiro tempo e o Frazão, zagueiro recém-contratado, fazendo apenas o segundo jogo dele com a camisa do CRB, estava na hora certa e no lugar certo, teve apenas o trabalho de colocar a bola diretamente no fundo do gol do goleiro Diogo, depois de cobrança do Callison. CRB tá na vantagem, vai vencer por 1-0. É bonito, você vê, vencendo Frazão, nome da fera, no finalzinho do primeiro tempo, só fez o gol e não teve pra tempo mais nada, já acabou o primeiro tempo, e eu vou chamar ele na central da bola, Alberto Oliveira, com você, Albertão. Alberto Oliveira. Intervalo de jogo no estádio da Universidade Federal de Alagoas, e no último minuto da etapa inicial, é gol da equipe do CRB, o CRB sai na vantagem, abre o marcador na semifinal, 1-0 para o Clube de Regatas Brasil. A gente consegue captar aqui o Frazão. Vamos ouvir aqui Frazão, jogador da equipe do CRB. É a mesma pegada. esse gol, o que representa para você? Um jogador que já passou por lesões em outros tempos, volta agora, tendo uma sequência com a camisa do CRB, fazendo a estreia na última quarta-feira, né? Ah, tô bastante feliz, cara. Representa muito para mim. Vim pro CRB para fazer um recomeço, tomar uma retomada na minha carreira e tomara que essa trajetória dê certo, como para mim, como pro CRB também. Obrigado, Frazan. Frazan, jogador agora... da equipe do Clube de Regatas Brasil, autor do gol que vai dando a vitória parcial pro CRB. Vamos ouvir o Jonathan, jogador da equipe do Aliança. Muito na pegada ali, mas eu creio que a gente jogou de igual para igual. A gente teve uma desatenção ali no finalzinho do primeiro tempo, mas agora vamos corrigir agora para ver o que o pessoal vai falar. Ô Jonathan, o Aliança é muito conhecido pela força de jogar aqui na UFAL, no estádio sintético, o estádio que vocês treinam diariamente. Mas até agora no campeonato só tem uma vitória, né, contra o CSE na segunda rodada. Por que a equipe tem tido muita dificuldade de vencer os adversários em casa? Eu creio que é muita desatenção da gente também, né? Porque a gente joga muito forte, é uma pegada forte, é uma marcação, sai muito no contra-ataque. Eu acho que foi desatenção da gente, mas agora vamos ver o que o professor vai falar para o segundo tempo. Obrigado, Jonathan. Jonathan, jogador da equipe do Aliança, e a gente captando o áudio aqui da transmissão da FAF TV com as reportagens aqui do nosso Alan Jones. Fim do primeiro tempo, vitória parcial do CRB no último minuto. Qualquer semelhança com a semifinal de ontem é mera coincidência. Ontem também foi assim, o gol do CSE que abriu o marcador no último minuto já dos acréscimos do primeiro tempo. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem o meu comentário, tem a participação aqui dos internautas, tem a participação do torcedor, tem a expectativa para o segundo tempo. A gente vai ao intervalo e volta já já. Televendas Carajás. Você vai encontrar tudo o que precisar do eletrotelefonia, da iluminação à decoração no conforto do seu lar. 4003-2020. Comercial MB e Tigre Conexões. A parceria que deu certo. Toda a linha hidráulica, elétrica, água quente e drenagem. Sendo o distribuidor VEC para Alagoas. Pessoa física e jurídica. Comercial MB. Que tal aproveitar a sua noite na petiscaria mais amostrada de Maceió? Vem para o Amostradinho, uma petiscaria pra lá de nordestina. Aqui você encontra os pratos mais arretados e os petiscos de dar água na boca. E não para por aí. Temos música ao vivo todas as sextas e sábados. Amostradinho Petiscaria, próximo à Igreja El Shaddai, na Ponta Verde. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Coronavírus entra na gente e eu não quero ficar doente. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Anticorpo se formou, resposta celular. Ativar adenovírus, RNA no liposomo. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Coronavac, AstraZeneca, Moderna ou Sputnik. Pfizer também compensa. Agências trabalhando no mundo inteiro. E a nossa Anvisa cuidando de cada brasileiro. Todas as agências trabalhando no mundo inteiro. Hospital Veredas. Se precisar, estamos prontos. Que tal uma casquinha de siri ou um arroz de polvo com uma geladinha? Massagueirinha, esse nome já é de dar água na boca. Somos especializados em frutos do mar e reconhecidos como os melhores da cidade por nossos clientes e especialistas em culinária, que assim nos julgam, como a revista Veja Maceió e a Quatro Rodas. Dedicados a servi-los com excelência há mais de 10 anos, agora com música ao vivo no Massagueirinha, Ponta Verde e Jatiuca.

ou ao resultado, uma vitória e uma derrota, ou a dois empates, mas vai abrindo a vantagem, vai ampliando a sua vantagem ao vencer o Aliança por 1-0, repito, gol marcado por Frazan. O jogo tecnicamente não foi uma boa partida, CRB e Aliança abusaram dos erros de passe, muita dificuldade para que você construa, para que você troque passes, para você se colocar num posicionamento melhor do que o seu adversário, sobrepujar seu adversário, mas o jogo com muitos erros, com muita disputa por espaços e com poucas finalizações. E quando as finalizações surgiram, elas, em sua maioria, foram do lado do Aliança, que ainda finalizou em direção ao gol, pelo menos 3 bolas defendidas pelo Diogo Silva, não bolas com grau de dificuldade, né? Chutes até fracos, mas o Aliança finalizou mais no alvo, teve finalizações mais em direção ao gol. O CRB teve muita dificuldade porque o CRB não buscou o chute de média e longa distância, o CRB não buscou a tentativa de criar a velocidade, o CRB acabou optando muito pela bola alçada na área, ou pela ligação direta, ou por uma falta cobrada direto para a área. Então isso trouxe uma dificuldade para o volume de jogo do CRB. Como o jogo era muito picotado, como o jogo era muito quebrado em função das próprias faltas e da ausência de uma boa sequência de troca de passes, isso ficou mais evidenciado porque a equipe regatiana não conseguia desenvolver o seu futebol, que é um futebol superior ao time do Aliança. O CRB é favorito diante do time do Aliança, mas não mostrou essa superioridade toda, controlando o jogo, nada disso. Um jogo lá e cá com bem equilíbrio, inclusive na posse de bola, na construção de chances, na capacidade de finalização, mas as duas equipes errando muito. A gente já estava realmente mais para o final da primeira etapa do que de você pensar numa avaliação diferente das equipes quando o CRB teve um escanteio. E ele teve um escanteio inicial, a bola foi cobrada, a defesa do Aliança rechaçou e colocou de novo para escanteio, só que pelo lado trocado. O Callison vai para a cobrança e ele, o Dudu vinha cobrando sempre pelo lado direito, do lado esquerdo, né, do ataque, e os escanteios cobrados, e eu entendo que é treinamento, né, é a parte do trabalho que é feito, sempre para o primeiro pau, para uma casquinha, para um desvio, e não ia, CRB não estava sendo feliz nesse ensaio, nessa jogada trabalhada aí pela comissão técnica do Galo. A primeira vez, depois dessa sequência de escanteios do CRB, que a bola gira para o outro lado, para o lado direito, quem vai bater é o Callison. E aí ele procura a bola a meia altura. Sempre tem um jogador no primeiro pau, seja do lado esquerdo ou do lado direito. Essa bola vem a meia altura. Ela não é desviada por ninguém. Ela quica. E você sobra no meio da defesa, na frente do gol, sem marcação. Apenas o Jonathan, que tentava acompanhar o jogador, Frazan. Mas aí o Frazan chega com aquela vontade, com aquele ímpeto, com o chuteirão ali, né? E mete a chuteira na bola e abre o marcador, fazendo o CRB 1-0. Isso já era 47 da primeira etapa. Mal teve tempo de você dar a saída, e aí o árbitro já encerrou o jogo, porque ele tinha dado 2 minutos de acréscimos, ele não deu um tempo acrescido em relação ao jogo, e acho que ele estava correto, não tinha sentido nenhum de ele acrescer mais minutos naquela situação. Então é o CRB que vai conseguindo essa vitória parcial neste primeiro tempo, vitória importante que, repito, amplia uma vantagem que o CRB já possui de ter o somatório de 2 resultados iguais, ele vencendo a equipe do Aliança nesse cenário de agora, até perdendo por 1-0, na outra partida, o CRB estaria na decisão do campeonato estadual. Então, vitória parcial, vitória importantíssima, num jogo de baixo nível técnico, e que, assim, a gente sequer viu equipes uma superior à outra. De repente, o CRB teve a estratégia de tentar mais a bola de ligação direta, a bola aérea, a bola na aproximação da área. Já a equipe do Aliança tentou mais os chutes de dentro da área ou de média e longa distância. As equipes já estão de volta, vamos começar o segundo tempo e vou chamar de novo o locutor moleque do Rádio Alagoano, de voz moleque do Rádio Alagoano, para comandar 90, 45 minutos, né? Os últimos 45 minutos. Bruno César! Desse primeiro jogo da semifinal, bola rolando. Bruno César, vem pra roda! E aí, galera, voltei, segundo tempo já começou! Bola rolando para o segundo tempo, 45 minutos. Aliança! Esse primeiro jogo das semifinais para a Aliança CRB, o CRB já está na frente, 1-0. O Aliança vem pelo lado esquerdo ali com o Maicon, fez o passe na frente, já busca o ataque, escorregou o sintético, aí sobrou a equipe do CRB e vem no contra-ataque lá direito, parece que é o Carlson, ele empurra na frente, já bota para Dudu essa bola, Dudu parou, deu uma paradinha, só que vem amarcaçando a equipe do Aliança. Estragou o ataque do CRB. CRB descolou agora lá direito. Vence embora com o campo de ataque. Ali com o Jato batendo. Tô fazendo cruzamento na grande área. Chegou junto com ele, travando a defensiva do Aliança. Parece que seria escanteio, não foi, Juninho? Isso mesmo. É lateral, lateral, né? É lateral. É lateral, na verdade. Luca Caio já está ali para fazer a cobrança. Primeira tentativa de chegada da equipe do CRB, buscando ampliar o placar, Bruno. Luca Caio na cobrança de manual. Ali na perto dele o Dudu. Ele botou na grande área. O desvio de cabeça. Sobra com a defesa. Venceu a equipe do Aliança, mas houve falta. É falta para a equipe do Aliança para fazer a cobrança lá atrás. Tem gol aonde, Alberto? É, tem gol no Campeonato Paulista. É gol do Palmeiras. É o terceiro do Palmeiras, no finalzinho do primeiro tempo. Palmeiras marcou com o William e agora marca com o Wesley. Palmeiras 3, Ponte Preta 0. Também no finalzinho do primeiro tempo, o Santos chegou ao segundo gol. Gol de Caio Jorge. Agora Santos 2, São Bento 0. Você viu a nova marca da Carajás, ficou muito mais bonita, não foi? A Carajás sai de portas abertas e seguindo todos os protocolos de higienização. E para você construir ou reformar, já sabe, né? Ou decorar, é lá na Carajás, de terça a sexta, das 10 às 18 horas. Carajás, o melhor você da vida. Constrói, galera. Fecha hora para a CBN, porque lateral para a equipe da Aliança. Já cobrado, a bola começa tudo outra vez. Lá no campo de defesa. Volta essa bola por ali. Lá atrás de novo com a defensiva, com o Gabriel. Gabriel domina de pé na esquerda. Vai fazer o passe lá pela ponta direita. Tentando achar por ali o próprio Luciano. Vem a marcação aqui pro Galo. Empurra de novo a Aliança para o campo de defesa. A bola fica disputada pelo meio do gramado. No ciclo central, Jonathan recebeu. Veio, fez o passe na frente. Buscou de novo o Luciano. Tentou trabalhar com ele na devolução. Houve falta. É falta pro Aliança. Vem perigo aí. Contra a meta do goleiro Diogo Silva, né, Juni? Do goleiro Diogo. É, temos dois Diogos. O Silva é o do CRB. Isso mesmo. É ali, puxando um pouco mais para a direita, é quase centralizado, mas dá uma puxadinha ali para a direita, a equipe do Aliança vai ter agora a chance na bola parada, quem sabe de empatar o jogo no início desse segundo tempo. É o Diogo Silva que vai trabalhar agora, será? Se a bola foi na meta, a bola vai para ele, é falta para a equipe do Aliança, ali na cobrança o Gabriel que é o número 3, o zagueirão da equipe do Aliança cobrando, ele falta, 3 minutos do segundo tempo, é falta para os amarelinhos, e 1, 2, 3, 4, 5 homens da barreira urbana do Ciro. CRB, o Dudu tá mais avançado, então tem 4 homens na barreira humana do CRB, e na cobrança lá atrás o Gabriel, vai autorizar, é falta perigosa, vem chumbo grosso, vem tiro direto aí pra meta do goleiro Diogo Silva, autorizado, olha a bola pro meio do gol, subiu demais Aliança. Essa bola, linha de fundo, tiro de meta, Juninho. Tiro de meta, apenas mais uma tentativa que foi desperdiçada. A gente pode dizer que, de fato, o Diogo Silva não trabalhou nesse jogo. É apenas aquela reposição, é tiro de meta cobrado, mas ele não teve que trabalhar até então nenhuma finalização de boa qualidade da equipe do Aliança. Verdade, segue 1-0, vencendo a equipe do CRB, colocando um passinho aí na frente para passar de fase para ir para a grande final da competição, para ir para o grande final do Campeonato Alagoano. Quem será o campeão 2021? De novo a bola para a equipe do CRB na recuperação do Aliança lá atrás, começa de novo com o André Nunes, o capitão, tentou explodir essa bola, pegou na marcação, a arbitragem já parou, parou e deu bola para a equipe do Aliança. É bola para a equipe do Aliança, já cobrado lá atrás, começa tudo outra vez com o goleirão Diogo, já faz o passe lá de esquerda, já busca por ali o Maicon. Maicon mutou na corrida, no meio de dois, se livrou e vai-se embora para o Maicon na velocidade lá de esquerda, vem-se embora, vai para o campo de ataque, fez o passe para Jonathan lá de esquerda, devolveu para Maicon lá de esquerda, vem-se embora, opa! Aí chegou travando com ele a marcação do Galo, a bola saiu e arremessou manual, galera. Promoção, pintou o Coral, pintou moto na casa, Jardim, acelere na pintura, use Coral, Spalak, passa a linha até 10 vezes e concorra a 3 rondas, 0 quilômetro, olha o Aliança chegando na grande área, o cruzamento foi fraco, perdeu a bola do Diego, não acertou a bola do Diego, e na sequência a bola foi espirrada ali em cima do Michael, e saiu, arremessou manual, só que a arbitragem parou, pegou falta pro Aliança, Juniele. Isso, pegou falta e parece que vai pintar o primeiro cartão amarelo, me parece ali para o camisa número 2 da equipe do CRB, o Luca Caio, muita reclamação ali em cima do árbitro, jogadores tanto da equipe do CRB quanto da equipe do Desportivo Aliança, reclamando, mas de falta a falta aconteceu sim, tá portanto punido ali o jogador da equipe do CRB com cartão amarelo, Luca Caio, camisa número 2. E você ligar aqui na CBN, em nome de grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas, informa você, o tempo do jogo. 5 minutos e 30 do segundo tempo. Está no foul. E o placar é esse. Aliança 0. CRB 1. Central. Campeonato Carioca, semifinal, 10 minutos do segundo tempo. O Fluminense vai empatando com a Portuguesa em 1-1. Também no Campeonato Mineiro tem empates. Para América e Cruzeiro, 0-0. E a expectativa no Campeonato Paulista das definições. Por enquanto, as duas mais importantes definições. O Palmeiras vai garantindo a classificação e a equipe do Santos vai evitando o rebaixamento. Aqui no canal TV Esporte Alagoano tem o Gilson Barbosa, tem a Simone Brito, também está por aqui conosco a Lavínia Vasconcelos, também tem a Cristiane Cavalcante. Todas as mamães reunidas aqui, o Rodrigo Santos e o Gilson Barbosa. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Hora certa para você, lojasguiro.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É a Lagoa Sem Campo, é aquele sempre tendo lá, informando a hora certa para você. São 15, 17 horas e 13 minutos. É sempre muito mais emoção aqui no Suzana CBN. Quando pinta escanteio de novo para a equipe do Aliança, vem na pressão pelo lado direito. Tem gol aonde, Alberto Oliveira? Semifinal do Campeonato Carioca, 10 minutos do segundo tempo. Agora é gol do Fluminense. Gabriel Teixeira faz Fluminense 2, Portuguesa 1. Ah, galera, escanteio para a equipe do Aliança pelo lado direito, vem da direita para a esquerda na cobrança, o Jonathan, camisa número 7, ele que vai para a bola, é a toma de distância, ele pera a canhota para levantar na área do Galo, vem Jonathan pela equipe do Aliança, o tiro foi rasteiro, vem jogando ensaiada, passa mais atrás, agora se levantou na grande área, tira de cabeça a defensiva do Galo, tirou, volta por ali, disputa na grande área e sai do CRB com a bola, leva a melhor equipe do Galo, o tiro foi para longe, foi para o campo de ataque, aí subiu de novo a defensiva daquele do Aliança com ele, testando essa bola para quem é manual, e lateral para a equipe do Galo para fazer a cobrança. A casa, dona de casa, onde você encontra tudo para o celular e em materiais de construção também. Aceitamos todos os cartões, hein? A casa, dona de casa, fica no Pio 2, no Benedito Mendes 2, próximo ao Caique. Informações, Telezap 98707-2613. Eu falei, a casa, dona de casa. É lateral para a equipe do Galo, da cobrança. Fez o passe mais na frente, buscando por ali o Carlson, lado esquerdo, setor ofensivo. Vem-se embora o Galo, na pressão, lado esquerdo. Puta na velocidade, chega a marcação para cima dele. Prendeu de novo a bola ali, o próprio Lucão. E perdeu a redonda. Melhor para a equipe do Aliança, lá atrás do campo de defesa. Tentou fazer a ligação direta pro comando do ataque, a bola de graça, saiu de graça ali pra arremesso manual, para o CRB fazer a cobrança, 8 minutos e 40 início do segundo tempo, em nome de Carajás Robecenda, que é importante você. Como é que começa esse segundo tempo, hein, Alberto? Começa com alianças mais solto, né, buscando mais a intensidade do jogo, buscando construir algo a mais, mas esbarra no bom posicionamento defensivo do CRB. que deixa poucos passos, diminui a condição do Aliança trocar passes ou até mesmo criar alternativas para finalizar. Então é a Aliança com um pouco mais de presença, com um pouco mais de toque de bola, tentando envolver o Clube de Regatas Brasil, mas sem a efetividade que o Aliança necessita para pelo menos buscar o gol de empate, Bruno. É verdade, começa a receber lá no campo de defesa, tudo outra vez com o zagueirão, camisa número 3, é o Matheus. É, o Matheus, que vem com a bola, ele fez o passe, ligação direta lá do esquerdo, fez o passe, só que chegou primeiro a defensiva da equipe da Aliança, tocando de cabeça, houve um desvio por ali do Romão, e a bola saiu, um arremesso manual para a equipe do Aliança, que cobra lá direito, prende bola, justamente ali o Tauan, volta mais atrás, começa tudo outra vez, a equipe da Aliança pintou ligação direta para o comando do ataque, subiu junto por ali, o Luciano, subiu de cabeça, defensiva do Galo, e recuperou, lá atrás de novo o Romão, passe na frente, a bola vai e volta, fica pipocando, de quem domina, agora sim, botou na grama, botou no terreno, só que veio a falta da equipe do CRB, né? Falta da defensiva, cobrado rapidamente, a Aliança tem pressa, tá perdendo o jogo, vencendo a equipe do Galo, 1-0, bota na frente, tá, perdeu a bola, de novo não, dominou ali por ali o Jonathan, encerra a bola pro lado esquerdo, inverteu do lado esquerdo ali com o Maicon, de canhota, ele empurra na frente, aí dominou bem essa bola, vem de novo a equipe da Aliança, prende bola, o parceiro ele pro Diego pelo meio, volta, de novo lá atrás, ali com o Eliseu, ele inverte a jogada pro lado direito com o Adriel de cabeça, botou na frente, vem de novo os amarelinhos, pro comando do ataque, vai em busca da bola ali o Felipe André, chega o primeiro defensivo daqui pro Galo e rasga essa bola, coloca pra lateral, torcedor, em nome de grupo Rafael Tenório, o maior gerador de pega e renda do estado de Alagoas, informa você, o tempo do jogo. Chegamos a 10 minutos e 50, agora 11 minutos do segundo tempo, o placar é esse, CRB 1, Aliança 0. Central. Campeonato Paulista, na Arena de Itaquera, o Corinthians segue vencendo a equipe do Novo Horizontino. 10 minutos da segunda etapa, Corinthians 1-0. Já na semifinal do Campeonato Gaúcho, 9 do segundo tempo, o Grêmio também vai garantindo a chegada à decisão, vencendo o Caxias. O Inter classificou ontem ao golear o Juventude por 4-1. Aqui no canal CBN Maceió tem a Magna Barros, tem também o Damião Oliveira dos Santos, também a presença da Juliana Lessa. Mande um salve para Nádia. Alô, Nádia, olha o seu salve aí. E tem muito pedido de salve para Nádia, né? Já foi atendido. Também tem o Paulo Silva, que bota coraçõezinhos em vermelho e branco. E a Fabiane Macena. Tá todo mundo ligado. Tá todo mundo conectado. Lojasquino.com.br. Acesse o site e escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É a Alagoas em campo, é nosso zagueiro sempre titular informando a seta pra você. São 17 horas e 19 minutos. É muito mais emoção aqui no Suzano, na CBN, também com a gente a Comercial MB, representante dos produtos tigres e materiais de baixa, média e alta tensão. Comercial MB fica na Avenida Cida Escala, no Poço. Só explicando, a Nádia é mãe do presidente do Aliança, do Luciano Lessa. Então, mamãe do presidente está acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para toda a galera. Um abraço para a galera do Aliança, torcendo aí pelo Aliança. Aí a mensagem da Juliana Lessa, né? Mandou umas 300 mensagens. Obrigado, Juliana. É, e o Adriano Marques lá em Campina Grande confirmou, viu? Ele não conhece a Juliette. E agora que a Juliette tá com 1,5 milhão, aí é que vai ser difícil mesmo, né? Adriano. Tá importante a informação quando pinta falta para a equipe do Aliança lá próximo ao círculo central do gramado, mas é falta para o Aliança, aos 13 minutos do primeiro, do segundo tempo, tem mais uma chance, a equipe da casa, Hospital Veredas, uma instituição hospitalar que abrange uma completa gama de especialidades médicas de média e alta complexidade e um dos mais completos centros médicos para consultas em todos os segmentos. Hospital Veredas, se precisar, estamos prontos, galera. Hospital Veredas, esqueça não. É, volta para a equipe do Aliança, mas tem jogador do CRB também sentindo. E tá saindo de maca. Só não estou vendo quem é que tá ali. Né? Se alguém puder me confirmar, mas tem jogador saindo de maca do CRB, tá sentindo ali. Me parece a perna esquerda. Ele levou a pior jogador do CRB. Esse gramado sintético, se você não se cuidar, você se machuca, Alberto Oliveira. Já jogou gramado sintético? Já. Não é? mas de tarde, meu amigo. Eu já joguei nos antigões, né? Não nesses agora. Nos anos 90, por exemplo. É, inclusive o estouro do joelho, a cirurgia foi no gramado sintético, sozinho. É, o pessoal fica perguntando, é melhor o sintético ou é pior? Eu acho pior, eu prefiro grama, né? Eu prefiro o futebol raiz, né? Você grama, literalmente raiz, é um animal, né? Prefere grama, que é grama. Prefiro na grama, na terra. Isso, no terrão, pronto. É mais confortável que jogar no sintético. Oh, meu Deus. Me ajude. 14 minutos e meio, segundo tempo, bola parada, ainda está sendo a terceira atendida ali o jogo do CM, ainda do gramado. Farol Lubrificantes, promoção, óleo Pique Flex 100% sintético, a garrafa é R$30 apenas. Farol Lubrificantes na altura do elevado do viaduto do Cepa, na Fernandes Lima, galera, corre para lá, o jogo ainda está sendo paralisado, eu vou girar de novo, porque em nome de grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego no estado de Alagoas, informa você, o tempo do jogo! 15 minutos do segundo tempo. Vem uma distração no galo. E o placar é esse. CRB tem 1. Aliança 0. Central. Campeonato Mineiro, semifinal. América e Cruzeiro vão empatando em 0-0. E com este resultado, o América vai garantindo a chegada à decisão do Campeonato Mineiro. Vai eliminando o Cruzeiro. E agora é gol do América, viu? Gol do América. O América vai vencendo a equipe do Cruzeiro, 1-0. Gol da equipe do América, que vai derrotando o Cruzeiro. O gol foi marcado por ele. Sabe quem? Sabe de quem? Rodolfo, o matador, o artilheiro da equipe do América. Desde a temporada passada, o América vai vencendo o Cruzeiro por 1-0. A gente não ganha do América, vai ganhar de quem? Aqui no canal, você é terrível, bicho. Aqui no canal TV Esporte Alagoano, o Gilson Barbosa tá dizendo, vamos virar a Aliança. O Dema Rocha tá também aqui, tá dizendo, a Aliança vai virar para 2-1, quem sabe? Galera do CSA tá secando mesmo a equipe da Aliança. Ah, também tem o Cleiton Zacarias, que pintou por aqui, a Lavínia Vasconcelos está interagindo com a galera, também a Simone Brito, as duas moderadoras aqui do canal interagindo, e também tem aqui o Bruno Alves, o CSA espera o seu filho CRB na final, e outra, vamos ser campeões com menos um novamente, tá danado, tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Hora certa pra você, lojasguido.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É a Lagoas em Campo Agueiro, seu empreendido lá, informando a hora certa pra você. São exatamente 17 horas e 23 minutos. Futebol Globo no Rádio. É muito mais emoção. Calma, galera, daqui a pouco pinta gol. Muito mais emoção pra você. Tem gol aonde, Alberto Oliveira? É gol no Campeonato Paulista e é gol importante. É gol do Novo Horizontino, que empata o jogo. 15 minutos da segunda etapa. Gol de Douglas Baggio. Agora, Corinthians 1, Novo Horizontino também 1. O gol foi de pênalti. E aí, o Palmeiras tá passando esse resultado, será? Eu te confirmo aí, Alberto Oliveira. Certo? Ainda. Tá passando ainda? Ainda passa, né? Tá, eu só dar a confirmada aqui, mas o interessante pro Palmeiras é a derrota, é a vitória do Novo Horizontino, né? Mas ainda deve estar passando, sim. Vamos só oficializar aqui a classificação. Muito bem! Comercial MB, representante dos produtos tigres em materiais de baixa, média e alta tensão. Comercial MB! Fica na Avenida Cheira Escala no Poço. 18 minutos do segundo tempo. Segue vencendo a equipe do Galo. 1-0 no placar, galera. A bola é apenas tiro de meta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Gol aonde? É gol no jogo de novo. É gol do Corinthians. Luiz Mandacá faz o segundo gol do Corinthians. Corinthians volta a ter à frente. O primeiro gol do Luiz Mandacá na estreia dele. O segundo do Corinthians. Corinthians 2, Novo Horizontino 1. Muito bem, tem botando a informação pra você. Aqui ataca aqui pro Aliança. A bola na frente. Deu certo o passe. Vai de grande área. Vai pintando o gol do Aliança. Pra fora! Aliança! Tá lá! Ele invadiu a grande área lá direito, driblou o marcador, tava cara a cara com a meta, o toquinho por cima, mas ele errou o alvo! Ô, Juninho! É, foi o Tauan dessa vez, eu acredito que foi a melhor chance do Desportivo Aliança até então. É, passou por cima da meta do goleiro Diogo Silva, mas foi uma boa chance no chute cruzado e por cima. É, mas acabou não conseguindo acertar de fato a meta do goleiro Diogo Silva, mas foi uma bela chance agora da equipe do Desportivo Aliança, que por pouco não conseguiu empatar esse jogo. É verdade, quase deu pro Aliança, agora ataca o CRB, vai dar resposta, botou na frente, chega lá atrás da marcação, chega lá atrás, rasgando do problema, o Eliseu coloca essa bola para escanteio pro CRB. Você sabia que a TCT Engenharia pode reduzir até 99% da sua conta de energia elétrica? Quem é que não quer isso? Tá cara a energia. Então instale o nosso sistema de energia solar fotovoltaico pelo arroba TCT Engenharia. Instale aí, galera. É baratinho, você vai economizar pra caramba na energia. É escanteio pra equipe do CRB, da esquerda pra direita. Vem na expectativa na grande área da equipe do Aliança. Vem pressão de novo contra o Aliança, contra o time da caça. É escanteio pro Galo, da esquerda pra direita, já autorizado. Vem pingadinha aí na área do goleiro Diogo. Vem pingadinha na área do goleiro Diogo. Levantamento foi feito no primeiro pau. Toque de cabeça, tira a defensiva da equipe do Aliança. Volta pro Galo de novo, lá na esquerda, na pressão de novo. Mas antes, a arbitragem já havia parado, pegando uma jogada de irregularidade. Você viu o que foi aí, Juninho? É, na verdade, eu acredito que ele marcou falta de ataque da equipe do CRB. Posso estar enganada, mas pelo menos eu entendi isso. Portanto, é faltar para a equipe do Aliança para fazer a cobrança lá atrás. Juros abusivos nunca mais. A Revisa Cálculos reduz os juros abusivos das parcelas do seu financiamento pelo telefone 988045080. E você, torcedor, ligado aqui na CBN. Em nome de grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda do estado de Alagoas, informa você, o tempo do jogo. 20 minutos do segundo tempo na UFAL. O placar é esse. CRB. Um na frente. Aliança. Zero. Central. Campeonato Carioca, semifinal, é o terceiro gol do Fluminense. Kaique, agora Fluminense 3, Portuguesa 1. O Fluminense vai carimbando a sua chegada na decisão. Vai ter Fla-Flu na decisão do Campeonato Carioca. Aqui no canal TV Esporte Alagoano e no canal CBN Maceió, tem o Aldair da Silva, que está dizendo CRB campeão alagoano. Magna Barros está pedindo um salve para o Simval Sena. Está enviado salve para o Simval Sena. Tem também aqui o Carlos Gomes e o Damião Oliveira dos Santos. Eu quero CRB e CSA. O CSA é sempre vice. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Quando vem falta para a equipe do CRB, levantamento foi feito na grande área, saiu do tapa, o goleiro sobrou ainda, se confundiu, a zaga se atrapalhou, a zaga do Aliança se atrapalhou, bateu roupa lá atrás. Hora certa para você, lojasguido.com.br, acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você, receba em casa, é a Guido, sempre titular informando a hora, são 17 horas e 28 minutos. Futebol Globo no rádio. Comercial MB, representante dos produtos que ele tem aqui. Faixa média alta de seu Comercial MB. Fica na Avenida Cine Escala, no Poço. É, galera, 22 minutos do segundo tempo. Amarelo. Aliança, amarelo pra quem? Camisa número 5 da equipe do Aliança. Eliseu é o segundo cartão amarelo do jogo. Um para o CRB, um para o Desportivo Aliança. De novo, chega no Aliança. Não vale mais nada. Tava pronto pra finalizar o ataque do Aliança. Pronto pra batida ali o Diego. A arbitragem parou e pegou uma falta em favor da equipe do CRB. A galera se liga porque Marcelo Guerinha, fruto do mato e música ao vivo. E o melhor da culinária lagoana você só encontra lá no Marcelo Guerinha, na Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca, e na Deputado José Lages, na Ponta Verde. Eu falei Marcelo Guerinha, número 3327-1027 ou 3235-2271. Vem de novo o Galo, o passe na frente, recebe ali o próprio Carlson, vem pro lado esquerdo, tá perto dele, ali pro lado esquerdo o próprio Romão, ele vai descolar o cruzamento na grande área, houve desvio pra ficar com ele o goleirão, mas parece que pegou essa bola já fora da grande área, já pela linha de fundo, por trás, né, Juninho? Isso mesmo, portanto, é escanteio pra equipe do CRB, agora vai ter uma chance novamente da esquerda para a direita. É de novo escanteio para a equipe do Aliança, olha, o Galo. É, pra o CRB. Pro CRB, escanteio pro Galo e vai lá Dudu pra cobrança. Carlson. O Carlson, o Dudu já tá tendo fora, já tá voltando. Ele é junto com o Carlson ali. O Carlson falou: deixa comigo, vai lá pra grande área. Aí o Dudu tá indo agora pra grande área. escanteio pro Galo, lado esquerdo, Carlson na cobrança, 23 minutos e 40 do segundo tempo, por enquanto tá dando CRB, e o CRB tem mais uma chance de escanteio, levantamento não foi feito na grande área, tira de cabeça por ali, o Luciano, volta essa bola por aqui pro Galo, de novo na pressão, lado esquerdo, soltou pra Romão, Romão vai devolver pra Carlson, Carlson de novo domina, fez o passe de novo, Romão domina, vai embora o Romão, encara a marcação, a equipe da Aliança, tem três em cima dele, de novo pinta o cruzamento na grande área, tira de cabeça lá atrás o Gabriel, volta de novo pro CRB, a bola saiu solta, se perdendo em arremesso manual. Fuja das dores de cabeça e proteja-se contra imprevistos com a VIPSEG. Seu carro foi roubado, sofreu algum acidente, chama a VIPSEG. Pneu furou, nada de borracheiro, chama a VIPSEG. Solicita um orçamento pelo número 0800-841-6262 ou 98192-0451. Eu falei VIPSEG, torcedor! 24 minutos e meio. É, galera, tá dando CRB, tá dando Galo nesse primeiro jogo das semifinais. Jogo da volta no estádio Rei Pelé. Próximo sábado, né? Não, próxima quarta-feira. Terça, quarta, né? Terça a gente tem um CSA jogando contra o CSE e na quarta-feira a gente tem CRB e Desportivo Aliança. Sábado já é a primeira partida da decisão. Ah, portanto, tá aí falando rapidinho. Terça e quarta já tem decisão pra você, o segundo jogo das semifinais. E sábado que vem é a grande final. Quem vai pra final, hein? Será que é o CRB, Aliança, CSA ou CSE? Quem será o campeão? Alagoano 2021 tá entre os quatro. Vem de novo aqui pro Aliança, pelo meio. Opa! Atingido por ali o Tauan. Ele sofreu falta, é falta para a equipe do Aliança. Grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas, informa você o tempo do jogo. 25 minutos, segundo tempo, campo do Alfão, gramado sintético, o placar é esse. CRB 1, Aliança 0. Central. Aqui no Campeonato Paulista, no jogo que pode mudar alguma coisa em relação à competição, Corinthians vai vencendo o Novo Horizontino por 2-1, 25 minutos da segunda etapa. É no quintal ali do Bruno César, tá chovendo lá, né? Aqui no, na TV Esporte Alagoano tem o Dema Rocha dizendo, bora Aliança, pra cima deles. Tem o Jadson de Paula, diz, o jogo, o árbitro já pode encerrar o jogo, pois o mesmo está sofrível. Os dois times estão jogando uma coisa que se parece com futebol, mas não é futebol. Raimundo dos Santos está mandando os parabéns para todas as mamães, sem Aliança, né? Sem Aliança, tá fazendo trocadilho. E o Maurino Martiniano, parece que vai dar casamento. Eita, meu Jesus! Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Hora certa pra você ligar aqui na CBN, em nome de lojasguiro.com.br. No site você escolhe as melhores ofertas e aqui do é sempre titular com você. Hora certa pra você, são exatamente 17 horas e 33 minutos. Futebol Globo no rádio. É muito mais emoção aqui no Sonzão na CBN. Quando vem de novo aqui, pedo Aliança lá direito atacando. Vem segurando a pressão. Ali o Tauan fez o passe rasteirinho. Ali pro próprio Elisa tentou fazer o cruzamento. Pegou na marcação. Isso aí é arremesso manual. É lateral para a equipe do Aliança. 27 minutos do segundo tempo. Ali pelo lado direito do setor ofensivo. Vem de novo a Aliança na pressão. Ele pode tomar distância e alça essa bola na grande área. É isso que ele faz. A bola viaja na grande área. O toque da defensiva da equipe do CRB. A bola sai em arremesso manual para a equipe do Aliança de novo, mesmo canto, lado direito, o passe foi feito ali com o Diego, Diego vai fazer o levantamento na grande área, espirrou na marcação, a bola volta para o Diego de novo, novo levantamento foi feito, saiu o goleiro, bateu roupa, sobrou de novo com ele, Diego em duas vezes, fez a defesa, Juniele. É uma saída estranha agora do Diogo Silva, mas ele conseguiu fazer sim a defesa em dois tempos, mais uma chance da equipe do Aliança, que vai buscando aí o prejuízo, né, vai tentando fazer seu golzinho para pelo menos levar o empate para a segunda partida. No Amostradinho Pescaria você encontra os pratos mais arretados do Nordeste e música ao vivo todas as sextas e sábados. Cerveja estupidamente gelada. Eu falei Amostradinho Pescaria na rua da Igreja El Shaddai na Ponta Verde. Eu falei Amostradinho Pescaria. Ligue peça 34 32 78 16. Vem bola de novo para a equipe do CRB, lá no esquerdo. Já ofensivo, já perde bola. Melhor para a equipe do Aliança com o Jonathan. Recuperação boa. Lá direito, botou na frente agora. Quem sabe o gol do empate do Aliança. O toque de cabeça. Tira defensivo do Galo. Tira o CRB. Carlson fez o passe para Romão lá esquerdo. A bola tocou na marcação ali do Adriel. E a bola saiu solta. Se perdeu em arremesso manual. 28 minutos e meio. Vou chamar ele de novo para comentar o jogo. Alberto Oliveira, sempre não de cara. Já não o que importante é você. E o jogo, hein, Alberto? Tá friozinho, né, o jogo, né, Alberto? É, o jogo continua frio, a Aliança volta com mais presença ofensiva nesse segundo tempo, o CRB consegue se defender, baixou um pouquinho as linhas, espera a equipe do Aliança, mas acaba não tendo a possibilidade do contra-ataque, o CRB não consegue encaixar essa perspectiva de contra-ataque. Por enquanto é o Aliança que busca, que imprensa, mas tem um domínio sem ser efetivo, sem criar grandes oportunidades, tanto é que o grande lance do Aliança foi a arrancada do Tauan, parou na hora que ele botou para fora, depois de uma linda jogada feita pelo camisa 8 da equipe do Aliança. Orto Clínica, Hospital de Ortopedia, referência em cirurgia do joelho, da mãe, lesões do esporte, são 22 anos de dedicação à sua saúde. Agenda uma consulta pelo WhatsApp, o número 98878-3128. Ortoclínica Hospital Ortopédico, galera! Você ligado aqui no Suzano da CBN, em nome do grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego e renda no estado de Alagoas. Vou gerar de novo o tempo e o placar do jogo! Chegamos a 30 minutos do segundo tempo, estado do Falcão Sintético. O placar é esse! CRB 1, Aliança 0, Central. Campeonato Paulista, o Palmeiras vai derrotando a Ponte Preta por 3-0 e por enquanto vai se classificando para as quartas de final. O Santos vai vencendo o São Bento por 2-0 e por enquanto vai evitando a questão do rebaixamento. E o jogo entre Mirassol e São Paulo segue no 1-1 no segundo tempo. As equipes ainda vão em busca da já estão classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista. Aqui no canal CBN Maceió, temos o Luiz André dizendo bora Galo. O Adriano Marques pergunta quando será a próxima transmissão. Na terça-feira, 8 horas, para CSA e a equipe do CSE, tá bom? Aldair da Silva, Galo campeão de novo, tá acreditando no Galo. Tem também aqui a Juliana Lessa, que está participando. E o Ricardo Costa Lopes, que só diz Galo. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado. Todo mundo legal aqui na CBN também conosco com a lojasguido.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É Alagoas em Campo, é a Guido sempre titular informando na certa pra você. São exatamente 17 horas e 38 minutos. Rádio Globo! É muito mais emoção aqui no Sonsona CBN. Você também conosco aí também. Comercial MB, representante dos produtos Tigres e materiais de baixa média e alta adição. Comercial MB fica na Avenida Cira Escala, no Poço. 31 minutos e 40. Teve uma modificação do CRB. Daqui a pouco a Júnior informa. Mudou. Pode falar, Júnior. É, a primeira modificação da equipe do CRB, saiu camisa número 10, Dudu, para a entrada do 7, Evandro. Deixa eu só anotar aqui. Saiu Dudu. Dudu com a 10 e entrou o Evandro com a camisa 7. Número 7. Primeira machucação do Galo, o que é que muda o CRB, hein, Alberto? É, ele troca um meio atacante por outro meio atacante que também joga pelo lado do campo, né? O Dudu estava mais concentrado em jogar por dentro, em ser o homem da criação do CRB, e o Evandro é mais aquele jogador que joga pela beirada do campo, mais para compor esse espaço, para dar tentativa de fortalecimento dentro da partida. Então é o Aliança que está atacando e a expectativa do CRB continuar se defendendo e até ter uma possibilidade de contra-ataque nesse momento do jogo, Bruno. O Hospital Clínico Medicina Humanizada há mais de 22 anos, quimioterapia e diversas especialidades médicas. Agenda uma consulta, 3311-4550 é o telefone. Hospital Clínico, segurança no cuidar. Jogador caído, né, por ali, né, Juninho? Quem é que tá caído? O Jatobá, ele dividiu a bola com o jogador da equipe do Aliança. Não consegui identificar a numeração dele, mas me parece que houve um choque de cabeça. No primeiro momento, o árbitro, Jonathan de Souza Gouveia, ele deu a continuidade continuidade do jogo, mas quando ele viu que o jogador continuava caído, os parceiros, os companheiros ali pediam um atendimento rápido, né? Ele parou a jogada, portanto, e tá sendo atendido, mas me parece que tá tudo bem com o Jatobá. Ele já tá recebendo atendimento ali, já se levantou, mais ou menos, e não deve ser nada grave, Bruno. Verdade, Jacó vai ser cobrado o arremesso manual pela equipe do Aliança, lado esquerdo, ali com o Maicon. Ele cobra mais atrás, vem na pressão, Aliança domina ali por ali, o Diego prende bola, volta de novo no campo defensivo, lá pelo círculo central do gramado, Gabriel, ele inverte a jogada pro lado direito, ali com o Adriel, vai embora o Adriel, encara a marcação, fez o passe, não, prendeu bola, vem a marcação do Romão, ele consegue descolar o passe pelo meio, vem tentando atacar aqui pelo Aliança, a bola foi espirrada e sai solta e arremesso manual para o time da caça, lateral já cobrado, vem na pressão os amarelinhos, lado direito, tá em busca do resultado do empate, tá 1-0 vencendo a equipe do CRB, o levantamento foi na grande área, volta de novo lá atrás do campo defensivo, fica reclamando de falta aqui pro Aliança, aí na recuperação, melhor pro Galo de novo ali com o Romão, botando a velocidade lado esquerdo com o Carlson, vem a marcação da Aliança na frente, e toma essa bola, sobra de novo com o Romão, lado esquerdo, briga, disputa com a bola da equipe da Aliança, ele levou a melhor agora, o time da casa botou na frente e sobe falta, é falta favorecendo o time do Aliança, torcedor, Hospital Clion, medicina humanizada há mais de 22 anos, quimioterapia e diversas especialidades médicas. Agenda ou consulta pelo telefone 33 11 45 50. Eu falei Hospital Clion, medicina humanizada há mais de 22 anos. Já sabe, né? Corre pro Clion, galera. Tem jogador do Aliança caído e vem entrar o carro Baca. É o... Deve ser o camisa número 5, Eliseu. É o Eliseu mesmo, né? Que tá ali sentindo. Lá vem a marca de novo pra mudar o jogador quando pinta a modificação no Galo. Isso, saiu camisa número 8, o Jatobá, que ele que foi atingido naquela última jogada. E para a entrada do Jimenez. É um volante por outro volante. Acredito que por precaução, não é? Já que foi um choque ali de cabeça, o Jatobá deixou o campo de jogo, Bruno. Muito bem. Outra modificação no Galo, Alberto. É, outra mudança que você mais uma vez troca um jogador da mesma função, da mesma posição, apenas com características diferentes, né? E também vai pintar substituição ali, pintou substituição da Aliança. É um monte ao mesmo tempo. Ai, Senhor Jesus. Gente, né? Mas é o CRB muda um volante e o Jimenez tem até mais características de pegar, de marcar do que o próprio Carlos Jatobá. Grupo Rafael Tenório, o maior gerador de emprego em renda no estado de Alagoas, informa você o tempo do jogo. 35 minutos, etapa final de jogo, e o placar é esse. CRB Aliança 0 Central. Campeonato Mineiro, semifinal, lá nas Minas Gerais, nas Alterosas, vai dando América, que vai vencendo por 1-0, vai cravando a final entre Atlético e América, os dois times de Série A neste momento no futebol mineiro. Aqui no canal TV Esporte Alagoano tem o Jefferson Correia, que tá dizendo, vamos empatar a Aliança, pra cima a Aliança. Tem a Simone Brito, tem o Dema Rocha, tem também aqui o nosso Rodrigo Santos, que também está por aqui. O Raimundo dos Santos também pintou e está por aqui. E o Erivan dos Santos também. E dizendo, dá-lhe Aliança. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo conectado, Bruno. Tá todo mundo aqui ligado com a gente. Também é Comercial MB, representando os produtos chegados em matéria de baixa, média e alta tensão. Comercial MB, fica na Avenida Cidade no Poço. E também a loja Guido.com.br. Acesse o site, escolha a oferta que mais combina com você e receba em casa. É a Alagoas em Campo, é a Guido, sempre titular, informando a hora certa. São 17 horas e 43 minutos. Rádio Globo. É falta para a equipe do Aliança, lado direito, informa Júnior. Confirmando apenas a modificação da equipe do Aliança, saiu Eliseu, ele que estava amarelado também, recebeu uma falta ali, acabou deixando o campo de jogo para a entrada do camisa número 22, o Robson, é a primeira alteração da equipe do Aliança. Portanto, aí a primeira alteração do Aliança, bola disputada lá atrás, vem de novo a Aliança, o toquezinho por cima, rasga a defensiva da equipe do CRB, coloca de novo em arremessão manual, favorecendo a equipe do Aliança. Paneto, Rua Duval Guimarães, número 532, no edifício Time, no coração da Ponta Verde. Lá você encontra a melhor e a mais completa padaria de Maceió, com Céu e Cefse, e também com a completa e categoria de lanches de primeira qualidade. Venha para Panetto, do amigo Vitor Roster. Olha a equipe do Aliança chegando na entrada da grande área. Sobrou e espirrou a bola para o lado esquerdo, Luciano. De novo, cruzamento da grande área. Tira de cabeça defensiva da equipe do CRB. Ganhando todos por cima, o CRB. Sobra de novo com a equipe do Aliança, lá pelo lado direito. Vem de novo cruzamento, não. Ele prefere o passe rasteirinho. Já trabalha pela primeira vez ali o Robson. Entregou de novo a defensiva do CRB. Rasga essa bola para lateral. É outro manual para a equipe do Aliança fazer a cobrança. Vai lá, Adriel na cobrança, tintura, pressa do mundo. Os amarelinhos tem toda a pressa do mundo aqui da casa. O Aliança já cobra lateral, mas entrega essa bola da sequência para a equipe do CRB, que vem na velocidade. Recuperação do Galo, adiantou demais. Melhor para a defensiva, ali com o Gabriel. Recuperação do Aliança de novo, lado esquerdo. Pintou a ligação direta para o comando do ataque. Dominou no peito, colocado no terreno da categoria. Luciano fez a tabelinha ali para o lado esquerdo. Agora sim, o Maicon levantou na grande área. Subiu por cima de todo mundo. Ali o jogador do Aliança não achou a bola. Sobrou de novo, vem a Aliança na pressão. A bola para a entrada da grande área. E o Luciano, ele finalizou essa bola. Bateu mal, em Rio Lago, hein? Mal, mal demais, chegou mal demais. Não tá nada calibrado. Já choveu lá no campo da UFAL, né? Então não tá nada muito bem lá. Acabou finalizando muito mal, saiu muito torta essa bola. Agora vai ter apenas tiro de meta para cobrar o goleiro Diogo Silva. A gente vai chegando aí quase nos 40 minutos desse segundo tempo. Finalzinho do jogo tá chegando aí. Tem gol aonde? É gol na semifinal do Campeonato Gaúcho. Matheus Henrique faz o segundo gol do Grêmio. Agora Grêmio 2, Caxias 0. 39 minutos e 40, vem de novo aqui pelo Lença Vinha, né? O passo foi muito forte e a bola saiu solta, se perdeu em linha lateral. É manual para a equipe do CRB vencendo o jogo da ida, fora de casa, por 1-0. Vai dando Galo, por enquanto, na decisão da grande final. E o outro jogo foi empate em CSA, empate em 1-1, lá em Palmeira dos Índios. É difícil de jogar lá. E o CSA vai resolver sua vida na terça-feira, com a cobertura total da CBN. Terça-feira é dia de jogo também. Vem pro Campeonato Alagoano na CBN. E o CRB recupera essa bola. Na entrada da grande área ali, o próprio Carlson recuperou essa bola. Fez o passe, lado esquerdo, vem na pressão. Olha o Romão, na grande área, passa por um meio de dois, caiu, pediu pênalti, sobrou o gol. Isso bateu pro gol, pra fora! E lance exclusivo ali pro CRB, que chance desperdiçada pro Galo, Junielli! Pois é, né? A gente precisa rever ali o lance. Eu acredito que o Romão, na verdade, acabou valorizando um pouco demais, mas a gente vê que houve sim o toque. Só não dá pra saber se foi o suficiente pra poder derrubar ele de fato no chão. Eu acredito que até então realmente não foi pênalti. Na finalização depois acabou saindo descalibrada, passou pelo lado esquerdo do goleiro Diogo e tem escanteio agora pra cobrar Carlson na bola. Carlson na bola, escanteio pro CRB, da esquerda pra direita. Vem levantamento da grande área, levantamento foi feito. Toque de cabeça, tira a defensiva da equipe do Aliança. Sobrou lá atrás, o Romão tentou bater pressado na marcação do time da casa. Volta de novo lá direito. É pressão agora do Aliança. Vem no contra-ataque lá direito, mas tá preso na marcação. Não tem ninguém ali pra receber a bola do Luciano. A bola foi tocada ali pra Robson, lá direito. Ele cai pra ele falta e a bola saiu em arremesso manual. Apenas lateral para o Aliança. Aí o Romão fez o favor de botar a bola lá fora pra retardar a cobrança do Aliança. Falta já cobrado, a bola pelo meio ali com o Tauan, volta de novo lá direito, recebe o Adriel, volta lá pro cima defensivo, ali com o próprio Gabriel. Ele fez o passe rasteirinho, lado esquerdo ali com o Maicon, Maicon domina, com a mesma meia dúzia da equipe do Aliança, volta de novo no campo defensivo, de novo com o Adriel, Gabriel ele botou na frente, ali com o próprio Jonathan. Chegou sentado do gramado, caiu, pediu falta, não ouviu nada. Recuperação do Claudinei, bota na frente o Claudinei, a bola volta pra ele, recebeu agora pro lado direito, ali na pressão Luca Caio, ele vai driblando todo mundo, Luca Caio, e na sequência sobre falta, o juiz mandou seguir, o Luca Caio agora cai no gramado e vai parar o jogo de novo. 42 minutos 42, torcedor! Caiu ali o Claudinei sentindo ali no meio do gramado. Foi o Luca Caio, né? O Luca Caio driblou primeiro. No segundo ele sofreu um toque ali do Robson por baixo e tá sentindo, mas parece que é Miguelão do Luca Caio. Agora se levantou rapidinho. Algum jogador do Aliança provocou ele, se levantou rapidinho, ficou revoltado ali. Ficou pistola. Ficou pistola ali o Luca Caio. Tá tudo bem com ele, já tá zero bala. É falta para a equipe do CRB no campo de defesa. O CRB vai vencendo o jogo, vai vencendo a partida de ida. Vai no CRB na grande final por enquanto. O jogo da volta, tem muita coisa para acontecer ainda. De novo o Luca Caio recebe lá direito, vem a marcação para cima dele, agora ele prende bola, para cima ali do Maicon, botou na frente, caiu, pediu falta, não houve nada. Recuperação da equipe do Aliança, pelo meio com o Diego, mais atrás recebe ali o Jonathan, solta pro lado direito, ali com o André Nunes, o capitão, bota na frente, ligação direta pro comando do do ataque, não tem ninguém ali, o Robson tava nela, só que a arbitragem parou e pegou o lance lá atrás, a falta para a equipe da Aliança lá atrás, já cobrado rapidamente com o Tauan de novo, recebe pelo meio, Tauan prende essa bola, de perna direita, vai carregando, solta de novo ali para Adriel, tem marcação na frente, o Adriel não avança, volta de novo para o próprio André Nunes, fez o passe lateralmente ali pela esquerda, Gabriel domina, 43 e meio. Aí Diego, pelo meio, perde bola, dá pro CRB de graça, vem na recuperação, CRB na ponta direita, tem que acelerar mais para pegar essa bola, ele conseguiu, agora a bola passa aí, ele deu toquinho para salvar a bola do lateral, só que na sequência a bola correu ainda mais, é o famoso sintético aí fazendo seus milagres, né? O campo gramado, ele tinha aprendido mais essa bola. É, galera, 43 minutos e 40. Muito crítico você. Eu não gosto desse gramado, rapaz. Eu tenho uma raiva desse gramado. Eu não gosto de gramado sintético, pô. Tem que ser gramado natural. Isso aí é futebol Nutella, pô. Sintético é Nutella. Tenha calma. Tenho não. Vem a equipe da Aliança lá direito. 44 minutos! 44, o Aliança domina de novo, domina pelo lado direito, fez um passe pelo meio, recebe ali o Jonathan, tem perto dele aí o Maicon, e a bola vai pra ele, de canhotinha, Maicon domina, encara a marcação, leva pro meio, limpou o primeiro no segundo, perdeu a bola, melhor pra recuperação do CRB, e já vem pro ataque, lá frente com o Lucão, prende bola, fez o passe, lado esquerdo, acessou agora pro lado direito com o próprio Carlson, o invadiu a grandinha, vai levar pro meio, vai bater pro gol no meio da meta! CRB! Aí ficou fácil pro goleiro Diego fazer a defesa, né, Juninho? Isso é, ele fez a jogada toda certinha, né? O Carlson ali conseguiu tirar dos defensores da equipe do Aliança, abriu um pouco, mas na hora da finalização ele chutou centralizado e a bola foi diretamente nas mãos do goleiro Diogo da equipe do Aliança, que já fez a ligação, a equipe do Aliança tá novamente no ataque. Com o Tauan que domina lá direito, vem a marcação ali do Romão pra cima dele, o Romão leva melhor, aí na recuperação o Tauan fez falta em cima do Romão. 45 minutos! Isso é uma péssima, né? Isso. E olha, mais quanto? Mais 5. E olha, o Fernando Alves, o auxiliar técnico que está comandando a equipe do CRB, não gostou nada dessa quantidade de acréscimo, hein? Reclamou bastante ali com o quarto árbitro e também com o árbitro do jogo. É, e tem modificação na equipe do Aliança, tá saindo para ali o Diego, né, Juninho? Isso, é, saiu o camisa número 7, isso mesmo, Diego. O 10, hein? Acho que foi 10, daqui a pouco. É, na verdade, é o problema que a gente teve com a escalação da equipe do Aliança e tá um pouco confuso aqui os números. Eu vi 22 entrando. Não, isso, no lugar do 7. No lugar do. É, o 22 já tinha entrado. É por isso que tá meio confuso aí. Eu vou tentar confirmar quem entrou, quem saiu. A gente teve um problema aí nessa divulgação da. A gente confirma, Bruce. Isso. Né? Vamos embora então. É falta para a equipe do Aliança lá atrás. 46 minutos! 46. É falta para a Aliança no campo de defesa, tem toda a pressa do mundo, vai embora para o campo de ataque pelo lado direito, recebeu ali o Adriel, ele botou na frente, vem na pressão, já passa ali no gramado, na marcação ali o Romão, ele deu um pit stop paradinha, passe pelo meio, descolou ainda, deu certo o ataque, vai dando certo, abriu para o chute, Robson fez o passe lá do esquerdo, recebeu agora o Michael de canhotinha, parou, prendeu, vem a marcação para cima dele, ele descolou o cruzamento da grande área, tira a defensiva daqui pelo CRB de cabeça, rasga no problema, tira no perigo, a bola vai sobrar ali pertinho dele, ele deu um chute para cima, a bola sobra para ele de novo ali com o Carlson, dominou mal. Melhor para a equipe do Aliança lá direito. Aí a arbitragem parou e o time do Aliança todinho da reclamação, porque o jogo foi paralisado de novo. Tem jogador do CRB caindo. Oi. Quem tá no campo de jogo é o Dudu. Pelo que eu vi aqui, ele tá com a camisa número 20, na verdade. E quem deixou o campo de jogo foi o Luciano. Ele, que na escalação divulgada pelo Aliança, estava com a camisa número 9. Mas olha quem tá ali. Pois é, olha, tá complicado. Tá complicado aqui, tá um pouco confuso, mas vamos ver se de fato é o Dudu, camisa número 20, que tá em jogo. Deixa eu ver se eu confirmo por aqui também. Mas chegamos a 47 minutos! 47, torcedor, tá dando CRB, CRB vai vencendo o jogo por 1-0, vai dando calo nesse primeiro jogo das semifinais. Daqui a pouco você vai saber, terça-feira, o outro jogo da volta do CSE e CSA, vai ser CSA e CSE, lá no estádio do Rei Pelé, e aí sim, vai valer a vaga pra grande final, o jogo lá foi 1-1, e com a transmissão especial da CBN, você já sabe que aqui é muito mais emoção, no Sozão da CBN, também pelos canais do YouTube e no Esporte Alagoano, dois canais simultaneamente transmitindo pra você a melhor emoção do seu futebol, do Campeonato Alagoano. terça-feira, CSA e CSE. E na quarta, a decisão desse jogo aqui, ó. A volta desse jogão aqui, ó. CRB e Aliança. CRB já vai com vantagem de 1-0. E já tem vantagem natural do empate, né? Vai dando 1-0, vai sendo melhor ainda pro Galo. 48! 48, CRB ganha falta lá no campo de defesa, tem pressa nenhuma. Vamos até 50 minutos, chegamos a 48. Já estamos com 48 minutos. Foram 5 minutos acrescidos. É falta para o CRB lá no campo de defesa, que não tem nem pressa de nada. Cobrança agora, ali com o Diego Silva. Promoção Pintou Coral, Pintou Moto nas Casas de Jardim. A cada R$100 em compras de produtos Coral ou Sparlac, você concorre a 3 rondas 0 km na Casa de Jardim. Corre pra lá, já pensou você de moto 0 km? Sai do busão, galera, vai pra moto, vai pra Honda. É 3 motos, Honda 0 km na Casa Jardim. Falta, ainda não foi cobrada a falta, acredite se quiser. Lá prendendo a bola, o Diego Silva, o goleirão do Galo. 48 minutos e 50. Vamos pra 49, é capaz de dar mais minutos aí de acréscimos. A falta foi cobrada agora, lá no campo de ataque, domina a equipe do Aliança na rede defensiva. Passe para cima, bicão na frente, buscando o ataque, a bola fica pipocando no meio do gramado do lado direito, disputa com ela o Felipe André, e leva pior, leva falta, é falta pro Aliança, em cima do Felipe André, lado direito, aí vai todo o time do Aliança para cima, 49 minutos e 20, 49 e 20! Pode ser a última chance do Aliança no jogo. É falta para a equipe do Aliança, 49,5. Vai acabar o jogo. Vai todo mundo lá para o campo de ataque. Todo mundo lá para a grande área. Aliança. Vem em cobrança de falta. Levantamento foi feito direto da grande área. O toque de cabeça tira a defensiva da equipe do CRB. Vai sobrar na entrada da grande área. Vem para a bola para o Galo. Tira, limpa a jogada. Vindo contra-ataque o CRB. É tudo que o CRB quer agora. A bola esticada na frente, na velocidade. Vai sair o goleiro Diogo. Pique da bola. Saiu da bola. Saiu na meta. A bola fica presa na grande área. Ele com o Robson, ele entrega a bola pro lado direito. 50 minutos, mais um minutinho de acréscimo. Vamos até 51. 50 minutos. Olha o Aliança chegando. Vem ali o Tauan, prende bola, solta pro lado esquerdo. Ali com o próprio Luciano, camisa 9. Passa mais atrás. De novo, Tauan, botou na grande área pra ninguém. Pra defesa do goleiro que soltou essa bola. Escorregou na mão dele. E agora ele segurou de novo o Diego Silva. 50 minutos e 20, vamos até 51, torcedor. Ah, galera, vai dando Galo no finalzinho do jogo. Vai dando CRB. Fez o gol ao apagar da luz do primeiro tempo. E vai segurando o resultado até agora, galera. CRB vai vencendo o jogo. Lá atrás o goleiro Diogo faz a defesa de novo. Bota a bola em jogo. O Aliança tem toda a pressa do mundo. Tem 30 segundos para fazer o gol. Tem 30 segundos para resolver. Vem pro lado esquerdo. Aí cai para ele, falta, falta marcada. Falta para o Aliança, cobrado rapidamente. Ali pelo círculo central do gramado. Vem na pressão, lado direito de novo. Adriel domina, volta essa bola ali para o próprio Tauan. Tauan domina de pé da direita, fez o passe pelo meio. Ali com o Jonathan, círculo central do gramado. Ele já avança, liberou essa bola para o lado esquerdo. Ali da ponta esquerda, já domina ali o próprio Michael. Tentou fazer o cruzamento, a bola foi muito ruim esse cruzamento. E acaba o jogo, final do jogo. CRB, CRB 1, Aliança 0, Alberto Oliveira, Central da Bola com você. Central da Bola, Alberto Oliveira. Fim do primeiro jogo entre Aliança e CRB e deu vitória do Galo lá no estádio da Universidade Federal de Alagoas, estádio da UFAL. CRB venceu por 1-0 e amplia a sua possibilidade de vantagem de chegar a uma decisão do título. É o CRB que agora, até perdendo pelo placar de 1-0, garante a participação dele, garante a classificação dele para decisão do campeonato estadual. Jogadores vão deixando o campo de jogo, tem jogador que ainda vai falar nessa etapa. Me parece que pelo CRB é o Lucão, que hoje passou em branco, não marcou, não balançou as redes. Mas é o Lucão que deve falar aqui com a reportagem aqui da FAF TV. E vamos ver o que é que o Lucão tem a dizer após esse resultado de vitória da equipe regatiana, 1-0 sobre a equipe. Lucão já fala. Mostra aqui pelo campo, o adversário fez uma boa campanha. A gente veio ciente que tinha que conseguir o resultado positivo e fazer um jogo sólido. Agora é levar essa vantagem para casa. Trabalhar firme, porque a gente não pode descansar em cima dela. Vai ser um jogo difícil lá. e espero que a gente possa fazer um bom jogo e sair com a vitória lá também. Deu para se adaptar bem ao gramado sintético? Ah, com certeza, é diferente de outros campos, não tem buraco, né? A bola fica viva, mas uns 20 minutos ali a gente já consegue entender melhor o campo. A dificuldade tem em todo gramado, né? Que não seja o nosso, né? Que a gente está acostumado, mas foi bom o jogo, acho que a gente está de parabéns. É, a gente jogava por dois resultados iguais, conseguiu a vitória e vai levar para casa agora para a gente poder fazer um jogo bom lá em casa. Obrigado, Lucão. Boa sorte. Obrigado. E aí vai falar agora o André Nunes, jogador da equipe do Aliança. Também vamos ouvir o capitão, o quarto zagueiro, experiente André Nunes. Derrota como essa, né? Já é a terceira derrota do Aliança aqui jogando no estádio Delfal. A equipe tem tido muita dificuldade jogando em casa, né? Apesar de ter um aliado importante como o gramado sintético. Mas para o jogo de volta, grande dificuldade para tentar reverter essa vantagem, já que vocês vão ter que ganhar do CRB por uma diferença de 2 gols. O fator casa, eu acho que a gente deixou desejar um pouco, mesmo tendo um volume, a gente criou bastante, acho que nos jogos que perdemos aqui, a gente vê o segundo tempo da gente, a intensidade que a gente conseguiu colocar. Agora é esquecer, a gente tem um jogo, a gente sabe que o CRB é uma equipe grande do estado e do Brasil, a gente sabe que é difícil jogar lá dentro, mas a gente sabe que temos condições de reverter. Não é à toa que chegamos entre os quatro. O que é que dá para imaginar para esse jogo de volta? Já é na quarta-feira. É ter uma postura mais ofensiva ou é esperar o CRB e tentar buscar o contra-ataque, jogar de uma forma mais reativa? Vamos trabalhar esses dias que tem. O professor vai ajudar bastante, como ele fez agora. E vai passar para a gente vai assimilar o que ele quer para que a gente possa lá fazer outro bom jogo e conseguir essa vitória que é importante pra gente. Obrigado, André. Boa sorte. Tá, e a fala de André Nunes, quarto zagueiro da equipe do Aliança. Importante resultado do CRB, repito, ampliando a sua vantagem em relação à disputa desta partida semifinal do campeonato estadual. Fim de jogo lá no estado Alfal, deu Galo 1-0, a gente vai ao intervalo comercial, na volta tem um comentário do que foi esse jogo, tem a escolha dos melhores em campo, tem a finalização dos trabalhos na noite de hoje do super time do rádio aqui em 104,5 CBN, Futebol Globo no rádio. A gente volta já já. Com a TCT Engenharia Energia Solar, você economiza até 99% da sua conta de energia instalando o sistema de energia solar fotovoltaica, com financiamento de até 120 meses e com carência de até 180 dias. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo número 99816-3833 ou pelo Instagram @TCTEngenharia. Água mineral é da natureza, água verdes mares é saúde e pureza. Água verdes mares não tem comparação, é de Alagoas para toda a região. Água mineral verdes mares é saúde, é pureza, é o que há de melhor na natureza. De melhor na natureza. É de Alagoas para toda a região. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Coronavírus entra na gente e eu não quero ficar doente. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Anticorpo se formou, resposta celular. Ativar adenovírus, RNA no liposomo. Vacina já, vacina sim, eu quero me vacinar. Hospital Veredas. Se precisar, estamos prontos. Comercial MB e Tigre Conexões, a parceria que deu certo, toda a linha hidráulica, elétrica, água quente e drenagem, sendo o distribuidor VEC para Alagoas, pessoa física e jurídica. Comercial MB.

para chegar a mais uma final do Campeonato Estadual. O jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 12, às 20 horas, no Estádio Rei Pelé. Acho que o jogo não foi tecnicamente um bom jogo. Pelo menos você teve a participação das equipes com um pouco mais de intensidade, isso no comparativo ao jogo de ontem entre CSE e a equipe do CSA. O CRB adotou uma postura de tentar entender como é que o jogo funcionava, mas até mesmo da característica do jogo, alçando muitas bolas na área, buscando muito ligação direta, sem ter uma conexão muito grande com o que o campo tinha a ofertar. O Aliança, principalmente no primeiro tempo, optou pelos chutes tanto na entrada da área quanto já dentro da área, mas todas as finalizações, duas ou três finalizações do Aliança, fracas, as que foram no gol e com defesas tranquilas do goleiro Diogo Silva. Mas aí, apesar do equilíbrio muito grande assim na primeira etapa, o CRB consegue chegar ao gol e numa sequência de corners, numa sequência de escanteios. O primeiro momento é cobrado o escanteio, a defesa dá o rebote, aí você tem o escanteio no lado contrário, no lado direito. O Carlson vai para a cobrança e chama atenção que ele não bate aquela bola ou muito alta ou baixa, ele bate ela a meia altura. E nessa meia altura não há um corte da defesa do Aliança. Ela passa por todo mundo e sobra assim, já quase no segundo poste, para o Frazan apenas escorar. O Frazan não tinha marcação, ele tinha apenas uma presença até mais afastado, numa falha de marcação do Jonathan, mas ele tinha o gol a seu mercê. Ele só deu tapinha, saiu para comemoração e comemorou o gol da equipe do CRB. Gol importante que levava o CRB para o intervalo com uma vantagem. Vem o segundo tempo e o Aliança sai mais para o jogo, passa a ser mais agressivo, tenta ser mais contundente. Até tem volume, até troca passes, até ronda a área do CRB, mas efetivamente consegue muito pouca coisa. A pressão, a bola trocada de lado, chegada dos laterais, nada disso deu resultado. O que deu resultado para o Aliança no segundo tempo foi uma jogada individual do Tauan, quebrando linhas, arrastando a marcação do CRB, saindo na cara do gol, e na saída do Diogo Silva, se consagra, garoto. E aí ele dá o toque, só que ele erra o alvo, bota a bola por fora, e essa foi a grande oportunidade do Aliança no segundo tempo. Diferente da característica que o próprio Aliança já demonstrava. Então, consegue ter dificuldades ao longo do jogo, e não aproveita o fator campo como sendo um grande diferencial do Aliança. Na etapa final do jogo, aí o Aliança sai de todo jeito, vai buscar a pressão, vai buscar a bola pingada na área, a bola pelos lados de campo, mas à mesma medida que o Aliança sai, ele não consegue criar mais nada efetivo e dá espaço para o CRB, que em pelo menos duas jogadas, uma com o Guilherme Romão, até que o jogador pede pênalti, e outra com o Carlson, onde o Carlson consegue finalizar mais fraco em cima do goleiro Diogo do Aliança, é que o CRB até se aproximou mais do segundo gol do que o Aliança se aproximar do gol de empate. E no último lance, naquele lance que o Aliança de repente ainda tinha uma esperança de colocar a bola na área, de uma dividida, aquela coisa toda, aí o Maicon pega de canela, bota ali por trás da alfal, a bola vai parar em Rio Largo e termina assim a partida entre CRB e Aliança. Um jogo tecnicamente, repito, de baixo nível técnico, pouca construção de jogadas. Vocês viram no comentário aqui, eu me referia a 3-4 jogadas no máximo, em que você teve finalização, um gol e mais nada. Então, um jogo que ele decepciona novamente pelo aspecto técnico. Ele ainda teve algo melhor em função da participação das equipes, da intensidade com que as equipes definiram, tomaram a ideia do jogo. Mas realmente um jogo tecnicamente muito abaixo do que se esperava. Repito, próximo jogo na quarta-feira, quando o CRB receberá o Aliança no estádio Rei Pelé. E qual é a situação? Classificação pro Aliança: vencer o CRB por uma diferença de 2 gols. 2-0, 3-1, 4-2, seriam resultados que classificariam o Aliança. O CRB está na final com vitória, com empate e até mesmo com derrota. Derrota por 1 gol de diferença, mesmo assim o CRB ainda é o finalista. Então, considero que o CRB deu um largo passo para chegar à decisão do campeonato, sem dúvida nenhuma. Vamos começar a nossa votação aqui com Juniele Rocha, com Bruno César, com todo mundo, para a gente definir aqui quem foram os melhores, os piores na noite de hoje, no jogo de hoje. Eu começo com Juniele Rocha. Quem foi o melhor do Aliança, quem foi o melhor do CRB, Ju? Eu acho que você foi muito perfeito em toda essa avaliação que você fez da partida. Realmente não tivemos um jogo muito bom tecnicamente, taticamente, não é? Foi um jogo até complicado de acompanhar em alguns momentos. O gramado, eu brinquei aqui com o Bruno sobre as críticas dele, mas realmente o gramado atrapalhou um pouco, não é? O CRB está acostumado a ter um jogo de uma forma diferente. O Lucão, inclusive, ressaltou isso na entrevista que ele deu. E o Aliança está um pouco mais acostumado, conseguiu ter um pouco mais de domínio na bola, mas acabou pecando bastante na finalização. No jogo de hoje, eu acho que o destaque do lado do Aliança, para mim, foi o camisa número 11, Felipe André. E na equipe do CRB, para mim, o Dudu, enquanto esteve em campo, ele foi o grande destaque nas bolas paradas, conseguia ter uma boa movimentação. Eu gostei bastante da partida dele hoje, camisa número 10, Dudu, e 11, Felipe André. Quem são os teus destaques? Os destaques da Juniele, Felipe André e Dudu. No CRB eu também voto no Dudu, camisa 10, acompanha a Juniele. E no Aliança, Rampans. Sei lá, joga pra cima, faz voar, né? Mas tem tanta gente boa assim. Não, ao contrário. Não, mas agora é o destaque, agora é o destaque. Sei lá, rapaz. Tá no Jonathan também. Tô no Jonathan também? Você votou? Não, eu votei no Felipe André. E olha, eu vou até destacar também uma coisa que eu não falei. O Talan também fez um bom jogo. Deixa eu só dizer que é melhor se basearem no nome do que no número da camisa. Do que na numeração, verdade. Porque assim, o Felipe André, ele jogou com a camisa 9. O Jonathan é que tava com a camisa 11. Então tava tudo meio desorganizado. Meio estranho esse lance de escolhas aí do pessoal do Aliança. Depois cabe até uma explicação, porque o Diego estaria com a 7, o Kiko estaria com a 10 na reserva. Aí depois mostra uma placa de substituição do camisa mesmo, 10. Né? Então assim, tudo isso foi esquisito. Desde o começo da escalação do Aliança, que me pareceu bem esquisito assim. Então, a Ju votou no Felipe André e também no jogador Dudu. Você no Dudu e... No Dudu e no... Jonathan, não é Jonathan. Isso? No Jonathan, né? É. Então, vamos embora. O meu voto vai no Dudu pelo lado do CRB e até essa lembrança que a Juniele faz do Tauan. Para mim, o Tauan foi o jogador mais lúcido assim no time do Aliança. Aquele jogador que ainda cria algumas situações de jogo, alguma condição dentro da partida. Então, para mim, Tauan, jogador da equipe do Aliança, e o danado do Dudu, danado, por parte do CRB. Então, meu caro Bitoca, o craque da partida fica entre Dudu. E aí nós tivemos três indicações, né? Na aliança. Felipe André, Jonathan e o Tauan. Quem é o craque do jogo, Juniel? Pra mim, Dudu. Dudu pra Juniel e pra você, Bruno César. Você vai votar no Tauan. Vamos escolher o campeão do Tauan. Votar no Tauan. E é? É. Mas, no seu. É, mas assim, entre Dudu e Tauan, eu ainda acho que o Dudu foi mais efetivo dentro do jogo. O Tauan, para mim, faz uma bela partida pela equipe do Aliança, mas no comparativo entre Tauan e Dudu, o meu voto é pro Dudu, jogador da equipe do CRB. Então, Dudu, o craque do jogo, para nós aqui do super time do rádio. E aí vamos pro outro lado? Quem não entrou em campo? Quem foi o pior? Quem não jogou? Quem decepcionou? Eu vou começar com Juniele Rocha. O pior ou mais ruim? Mais ruim. No CRB e no Aliança, hein, Juniele? Olha, até a equipe do Aliança não fez essa partida, assim. O gol acabou saindo numa jogada de bola parada, mas que teve aquela falha ali. De posicionamento, né? Acabaram deixando o Frazan sozinho fazer a finalização e conseguir o gol, portanto. Eu vou votar, na verdade, no Eliseu, camisa número 5. Quer dizer, Eliseu, né? Esquece a camisa, eu tenho mania de falar sempre da numeração. Mas o Eliseu, eu acho que ele não estava em um dos seus melhores dias hoje. Portanto, para mim, foi o destaque negativo da equipe do Desportivo Aliança. Já na equipe do CRB, eu acho que hoje foi mais um jogo que não favoreceu o Lucão. A gente não teve tanta criação assim, ele acabou não tendo aquela movimentação, ele não conseguiu participar. Ele ficou os 90 minutos de jogo, mas teve pouca participação na equipe do CRB. Eu gosto de separar aqui, não é que ele influenciou em nada, assim, negativamente. O jogo apenas não favoreceu o jogador que é o Lucão, e hoje ele, além disso, não conseguiu ter uma boa movimentação, não conseguiu ter participação. Por isso, pra mim, é o destaque negativo da equipe do CRB. Tá aí, Juniele Rocha, Lucão e Eliseu. Seus votos, meu caro Bruno César. Concordo, né? Eliseu pelo Aliança e Lucão no CRB. Eliseu e Lucão. Eu acho que o CRB teve alguns jogadores que não fizeram um bom jogo. Por exemplo, eu não gostei muito do jogo do Carlos Jatobá. Mas acho que a observação que a Ju faz em relação a característica do time do CRB para o jogo em que o Lucão precisa aparecer. Ele precisa ter uma participação maior quando você tem aproximação, quando você consegue envolver a defesa, que ele tenha participação, e se há um trabalho para ele finalizar, né? O Lucão mais isolado entre os zagueiros, o CRB insistindo em determinadas circunstâncias de jogo, não facilita muito a vida do Lucão. Então, por mim, também para o Lucão. E no lado do Aliança, os laterais do Aliança até são participativos, principalmente o Maicon, mas não gostei do jogo do Adriel. Também não achei um bom jogo do Eliseu, e até o próprio Diego, esperava um pouquinho mais do Diego, né? Uma participação mais efetiva do Diego. Então o meu voto no Aliança vai para o Diego, e no lado do CRB, reforçando, vai o Lucão. Então nós temos 3 votos para o Lucão e 2 votos para o Eliseu. Então, com essa animada vinheta, essa fantástica criação técnica, meu caro Pitoca. O pior em campo. E a galera ainda encontrou a fala do troféu Thiago Mena, né? Aí é que o negócio fica mais complicado. Mas vamos lá. Quem é o pior em campo, Ju? Lucão ou Eliseu? Bom, é justamente aquilo que eu tentei falar na minha justificativa. Pela cobrança que a gente tem, por ser maior com a equipe do CRB, por saber que tendo um elenco tão qualificado, mesmo em condições adversas, que no caso a gente traz a condição do campo, eu acho que hoje o Lucão, ele acaba sendo a minha escolha do pior em campo, por ser um jogador de muita experiência, por ter conseguido ter boas apresentações no Campeonato Alagoano e também em outros campeonatos pelo CRB, e hoje acabou não conseguindo deixar esse ponto positivo aqui pra gente, de fato. Acredito ainda assim que o jogo não favoreceu a ele, mas como essa cobrança é maior, a minha escolha como pior em campo vai ser pra ele, Lucão, do CRB. A sua escolha, meu caro Bruno César? Deixa eu ver. Rapaz, acho que o Lucão realmente não apareceu no jogo. Lucão pro nosso Bruno César. O meu voto vai realmente no Eliseu. Eliseu, jogador da equipe do Aliança. Então tá aí as nossas escolhas para CRB 1, Aliança 0. Jogo disputado agora há pouco no estádio da Universidade Federal de Alagoas. Na terça e na quarta-feira nós teremos os jogos de volta, esses jogos sempre às 8 da noite. Na terça-feira no Rei Pelé tem CSA e CSE, o CSA precisando de um empate para assegurar a sua chegada à decisão, e na quarta o CRB jogando contra o Aliança, o CRB se classificando com vitória, empate e até com a derrota por um gol. Pro Aliança, vitória por 2 gols de diferença da Aliança. E se o CSE conseguir vencer, é ele o classificado. Vitória de qualquer placar, 1-0 pro CSE, da CSE na decisão do campeonato. Bruno César, muito obrigado. Valeu. Por mais uma bela transmissão. Valeu, galera. Até e mais. E até, hein? Uma próxima, né? Até a próxima, né? Não sei se terça ou quarta. Vai sair a escalação, a nossa escalação depois. Falou, galera. Até mais. Um abraço. A escalação sai depois. Juniele Rocha, obrigado. Parabéns por mais uma transmissão. Hoje em especial, né? Um dia diferente, que é o dia das mamães, o dia das mães. Então, a Juniele já fez a sua homenagem à mãe logo no começo da transmissão, mas se quiser reforçá-lo, fique à vontade, parabéns pelo trabalho e até uma próxima vez. Vou sim reforçar minha mãe, que sempre está acompanhando aqui a gente, está do lado da minha avó nesse momento. Hoje eu não pude estar junto, mas logo mais estarei com elas. Queria mandar um abraço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, um beijo especial para todas as mamães aqui, as mamães torcedoras que estão sempre apoiando seus clubes e também ligadinhas aqui na CBN. Um abraço, terça-feira a gente tem futebol, quarta-feira também a gente vai definir quais serão os 2 times que farão a grande final do Campeonato Alagoano. Vai ser tão legal que já é rapidinho, né, Ju? Na quarta a gente define, no sábado a gente já começa a definir quem é o campeão alagoano da temporada 2021. Então é isso. O Futebol Globo no Rádio volta a falar de futebol amanhã, a partir das 11h05, 11h06, 11h08, depende de um monte de coisa. Do fim do repórter CBN, do trânsito, da chegada do Emerson Júnior, um monte de coisa. Mas a gente volta a falar de futebol amanhã com muitas informações. Semana de decisão, semana de saber quem são os finalistas, semana de conhecer essas equipes que vão para a decisão do título. Então, um grande abraço para todo mundo. Queria abraçar todas as mães, né? A gente passa por um momento muito difícil, né? Inclusive de mais afastamento dos nossos familiares, mas abraçar minha mãe, a dona Lucilene, abraçar também a Lalá, mãe dos Pimpolhos, né? Do Luca e da Melissa, e abraçar todo mundo, dona Vera, minha sogra, que é mãe de Lavínia, da Lívia, da Letícia, do Márcio, enfim. Um grande abraço a todas elas, sintam-se homenageadas no dia, na noite de hoje, E vamos, que muita coisa tem para acontecer ao longo dessa semana. Semana, repito, de importância para o futebol alagoano. No meio da semana, a definição dos finalistas. E no final de semana, já o primeiro compromisso, o primeiro jogo pela decisão do campeonato alagoano. Tá bom? Um grande abraço a todo mundo. A gente se encontra mais tarde, assim que chegar em casa, para que a gente possa fazer aquela live avaliando esta primeira partida aí do CRB, né? Contra a equipe do Aliança. Um abraço aí para toda a galera, que está nos acompanhando até agora, aqui no canal CBN Maceió e também no canal TV Esporte Alagoano. A partir das 20 horas a gente deve estar iniciando a nossa live, é só o tempo de realmente chegar em casa, tá bom? Um grande abraço, gente, a gente volta a se falar já na terça com o futebol, né? Transmissão do futebol, mas amanhã já com as nossas resenhas, já com os nossos trabalhos diários aqui em 104,5, a gente se reencontra falando de futebol. Pessoal, um grande abraço. Abraço aqui ao nosso Damião, o nosso Bitoquinha. Abraço a Ilson Foguinho, que foi para casa, mas está aliviado com a classificação do Palmeiras. Um abraço para o nosso Gustavo Salgueiro, né? Que está aqui ainda na técnica, colocando a nossa transmissão no YouTube no ar. E a todos os companheiros que fazem parte aqui da equipe de esportes da CBN, o Futebol Globo no Rádio, o super time do rádio. A gente volta a falar de futebol amanhã. Um abraço, pessoal. Tchau, galera. Dois homens do CRB subindo livres. Se não fosse o Diego com tapinha, essa bola ia lá dentro. Vê escanteio aí. Na cobrança dessa vez é o Carlson. Pelo lado direito, acertou o ofensivo. Vai escanteio da direita para a esquerda. Vem Carlson para a bola. Para levantar na grande área. Foi curtido demais o desvio. Gol! CRB! O cruzamento na grande área, ninguém estava lá, Piquenari, apenas ele para conferir, ele desviou na meta do goleiro Diogo Frazão. Se os atacantes do CRB não resolvem, Frazão, o zagueiro resolveu a parada. Agora muda o placar no final do primeiro tempo. CRB tem um, Frazão. Aliança. Aliança não tem nada quando apita o final do primeiro tempo. Com a TCT Engenharia Energia Solar, você economiza até 99% da sua conta de energia, instalando o sistema de energia solar fotovoltaica, com financiamento de até 120 meses e com carência de até 180 dias. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo número 99816-3833 ou pelo Instagram, @ TCT Engenharia. Água mineral é da natureza. Água verdes mares é saúde e é pureza. Água verdes mares não tem comparação. É de Alagoas para toda a região. Água mineral verdes mares é saúde, é pureza. É o que há de melhor na natureza. De melhor na natureza. É de Alagoas para toda a região. Comercial MB e Tigre Conexões, a parceria que deu certo. Toda a linha hidráulica, elétrica, água quente e drenagem, sendo o distribuidor VEC para Alagoas, pessoa física e jurídica. Comercial MB. Que tal uma casquinha de siri ou um arroz de polvo com uma geladinha? Massagueirinha, esse nome já é de dar água na boca. Somos especializados em frutos do mar e reconhecidos como os melhores da cidade por nossos clientes e especialistas em culinária, que assim nos julgam, como a revista Veja Maceió e a Quatro Rodas. Dedicados a servi-los com excelência há mais de 10 anos, agora com música ao vivo no Massagueirinha, Ponta Verde e Jatiuca.

youtube.com/futebolglobocbn, Gilberto Inui. Tá ouvindo a Rádio Globo CBN. Valeu, Gilberto. Flávio Augusto, José Santos da Silva. Tá falando que o São Paulo vai ser campeão. Pois é, José Santos. Eu já vou aproveitar que você mandou essa pergunta. Vou colocar aqui os nossos comentaristas para falar sobre as decisões, né, que teremos pela frente do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2021. Rafael Prates, você vê favoritismo nos confrontos? Favoritismo está claro, por exemplo, entre Corinthians e Inter de Limeira, São Paulo e Ferroviária, Bragantino e Palmeiras, Mirassol e Guarani. Queria que você falasse um pouquinho de cada confronto, se dá para colocar favorito ou, como é um jogo só, fica um pouco mais equilibrado. Prates. Lioy, eu vejo favoritismo em dois confrontos e equilíbrio, tudo antes de começar, obviamente, em outros dois. Na minha avaliação, Corinthians é favorito contra a Inter de Limeira, o São Paulo favorito contra a Ferroviária. Bragantino e Palmeiras, não vejo ninguém como favorito. Mirassol e Guarani, não vejo ninguém como favorito. Mirassol fez uma primeira fase muito boa, teve uma queda na reta final, jogou melhor que o Guarani em algumas partidas. O Guarani terminou com 14 pontos, Lioy, mas o Guarani em alguns jogos teve atuação para ganhar e não ganhou, né? Então acho que Corinthians e São Paulo são favoritos contra a Inter de Limeira e Ferroviária. Bragantino e Palmeiras, Mirassol e Guarani, para mim não há favoritos nesses confrontos da próxima fase do Paulista, Lioy. Aliás, até para colocar um pouco mais sobre Bragantino e Palmeiras, a gente não sabe como é que vai ser o planejamento do Bragantino, repetindo, né? O Palmeiras jogará Libertadores terça-feira, o Bragantino Sul-Americana terça-feira. O jogo será contra o Emelec em Bragança Paulista. Se o Bragantino colocar time titular, fica mais favorito, ou pelo menos esse confronto se desequilibra, ou independe do time que o Bragantino colocar em campo, Prates? Acho que não, que não muda muito. Não muda muito. O Bragantino tem uma situação de Sul-Americana que é muito complicada. A gente já falou da situação do Corinthians, mas o Bragantino é pior. O Bragantino já perdeu o jogo em casa, como o Corinthians perdeu. O Bragantino tem uma vitória e duas derrotas na Sul-Americana. Vai ter de buscar vitórias fora, em um grupo com Emelec, Tolima e Tajeres. Não vejo, assim, o Bragantino titular ou o Bragantino misto mudando o cenário para esse confronto contra o Palmeiras. Independentemente do time do Palmeiras, Lioy. Para mim é um confronto muito equilibrado, um jogo de Série A de brasileiro. E é um jogo, Lioy, que a gente viu o Palmeiras sair de uma quase eliminação para uma classificação. Né? E o Palmeiras tem tratado publicamente o Paulista como, olha, se continuar tá bom, se sair tá bom, não muda nada. Mas o time tá seguindo. O time conseguiu aí numa arrancada final uma classificação que era improvável, porque o Novo Horizontino tava com uma vaga quase assegurada. Então, para mim, não muda muito, Lioy. Independentemente das formações de Bragantino e Palmeiras, é um duelo equilibrado.